conversa. Mesmo ao telefone me agrada. Basta uma palavra em cada vez. Por favor, repita esta chamada. Me telefone mais. Eu preciso matar minha saudade. Me telefone quantas vezes for possível. A sua voz sempre traz felicidade. A número um do sertanejo, Brahma FM. Beijo, Xamã. Amanhã te dissolva, seu vampiro de filmes pastelão. Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão. Sei que você me entende bem. Sempre pode quando namora. Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca, minha Mona Lisa. Tira minha roupa, me fascina, me assassina, me beija na boca, minha mulher menina. Me ensina a ser vida louca, teu olho piscina, me afoga e faz boca a boca. Renova minha rima, vem de garfo que hoje é sopa, menina. Mas quem vai nos julgar? Marília Leoa gostosa, posso te ligar, meu bem? Que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo. Depois de você, os outros são outro ser. Tá fudido, vamos fazer amor, cantar um sertanejo antigo e beijar na boca, amor. Pode ser até que você não me dê moral, até me ver espaço pela banca de jornal. Brahma FM, bom dia, 9h16, boa sexta-feira pra você que tá ouvindo a gente e pra você que tava distraído no WhatsApp, quem nunca, né? Quem nunca? Eu tava. Eu vi, eu te chamei aqui. Falei, tá falando de mim? Não, mas é que às vezes, a gente falou, né, que nós estamos longe, às vezes eu tô em outra tela. Às vezes eu tô assim. Você tá em outro mundo, né, amigo? Entendi. Exatamente. Acontece agora, comigo que tô aqui? Eu vou falar um negócio pra você. Eu tava no tema ainda, porque tava tocando a Marília Mendonça, e aí eu tava vendo aqui que a equipe da Marília acabou de lançar o volume 3. Ai, do que Decretos máximo. Reais. É isso. Então, temos mais 4 músicas pra ouvir, ó. Tem 4 músicas. O que falta em Você Sou Eu. Aí tem também... uma mistura aqui de Infiel com Amante Não Tem Lar. Tem outra música que é Cúmbia do Amor. E a Hackearam-me. Hackearam-me, o ouvinte conhece na versão da Marília com o Thierry. E aí tem uma história pra contar sobre isso também. Porque o Thierry homenageou a Marília Mendonça com uma tatuagem ele fez uma tatuagem no braço do rosto da Marília Mendonça e embaixo escreveu justamente o título dessa música, Hackearam-me. Golinda Tatu, e é linda essa homenagem também do Thierry, que era um grande amigo, né, da nossa eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça. É um jeito de compartilhar o tamanho dessa amizade, né? Porque a gente fica pensando, poxa, uma tatuagem, que é uma coisa eterna, mas aqui a gente já tá falando sobre isso, já tá falando sobre a amizade dos dois, que era uma coisa que podia passar batido pra muita gente e que pra ele era super importante. Então, se o cara resolveu prestar essa homenagem, tá, foi lindo e já diz por si só o que, que significava pra ele ali aquela amizade ou até mesmo aquela figura pública que a Marília se tornou pra todo mundo, né? Com certeza. Bom, a gente ouviu o Leão, que tava no Decretos Reais 2, e agora vamos colocar o Decretos Reais 3 no topo também, com certeza. Vamos tocar essas músicas aqui na Brahma FM e você vai conferir uma por uma aqui. A gente vai tocando, contando história e relembrando sempre a Marília, que é tão importante pra música sertaneja, tão importante pra música, de modo geral, brasileira, né, Manu? Nossa, pro nosso estado, pro Brasil, que força, que rainha. Eu acho lindo quando a chamam de rainha no ar, porque é um sentimento, o sentimento é esse, né? É, vamos lá, mas vamos seguir prestando também as nossas homenagens, ouvindo sempre, prestigiando esse trabalho que ainda vai muito longe, vai ficar para a eternidade. Johnny Botelho, temos aqui também participações, porque o clima continua de economizar para alguns ouvintes que estão achando que R$100 não vai tudo de petisco, não. Estão preferendo investir na Braminha, de fato. Claro. O que tá ótimo também. Mas até o mais importante aí, não, né? É, porque ali dá para hidratar com a água, dá para comer uma coisinha ou outra, mas sem a Brama não dá para ficar. Uma pipoquinha, gente, é R$2 um saquinho de pipoca. Que a gente estoura a pipoca ali, uma pipoca com Brahma é uma delícia. Nossa, não sei se eu vou nessa mistura. Vou dispensar a pipoca. Tá. Participa bom, também, 98299-9590. Bom dia, eu queria ouvir Luan Pereira, Trem que Pula. Tá na lista, bora colocar, Trem bora que colocar. Pula. Quem mais? Bom dia! Tô ouvindo vocês aqui em Umas. É o Luiz Sérgio, que tá curtindo a Brahma FM na Goiabeira. Fala, Luiz! Bom dia pra você, obrigada! Quem mais? Ana Cláudia, mandando um beijo. Ih, mandou só pro Johnny o beijo. Que isso, menina danada? Beijo, Ana Cláudia. Ah, danada! Boa sexta-feira, viu, Ana Cláudia? Acho que ela gostou da sua foto no Instagram. Quê? Mas aí ele seleciona só as melhores, não sei, hein, Ana Cláudia? E tem muita edição também, viu? Eu tenho no mínimo aqui uns 5 aplicativos de editar foto. É o Lenza, é o Lightroom, esse, o telefone do Johnny é cheio, viu, de aplicativos. Tem dois que eu gosto, um é o Facetune, que a gente bota delineador, bota cílio, bota base, e tem também... Certo. E tem também o Airbrush, Baixa aí, ouvinte, que é maravilhoso. Tu tira espinha, tu tira essas marcas de solda que a gente tem na cara aqui, ó, do lado. E fica ótimo. Eu recomendo bastante. Eu não acredito que você tem essas dicas pra dar e eu não tenho, porque tá trocado. Isso aqui tá invertido. É, não acredite. Olha, quando você vê uma foto, por exemplo, daquela mulher que tá com os cílios assim, né? Ela tá com aqueles cílios alongados, mas aí você tá vendo que o cílio tá sobrando um pouco por cima do cabelo, tá um negócio meio... Então, é isso, muitas vezes errou é um aplicativo desse. É um aplicativo que melhora a cara da gente. E tá aí, tudo bem. E aí, Ana Cláudia, Johnny, agora deu pra falar também com o Marrone sem parar. Então, isso. Então não sei. Não sei se você pode ir por esse caminho aqui, não. Tá bom? Tô fazendo um consórcio pra fazer minha harmonização facial. Não, tá bom. Tá ótimo. É 200 por mês eu tô pagando e vou... E eu, só, eu vou pegar no final do pensando, ano pra fazer. Eu jogo o assunto pensando que o Johnny não tem o que falar. Cara, eu me surpreendo a cada dia com você. Esse negócio do consórcio aí pode ser muito real, ouvinte. É sério. Então eu vou... Não sei, eu vou me retirar. Bota uma coisa aí pra gente. Bota uma musiquinha, um negocinho? Qual que tem? Ah, peraí. Tem Paula Fernandes, Pássaro. Gosto! Amo também. O pássaro de fogo. Não, mas você tenta sempre cantar um pedacinho, né? Isso aí a gente tem que ver também. Alô, coordenador! Aqui, ó. Se entregar pra mim.

próximo depois de eu. Mais música. Música! Muito mais prêmios. Tudo em 95,9. Brahma FM. Chegou sem avisar, entrou sem bater, me fez acreditar que eu era tudo pra você. Levou as suas coisas lá pra casa. Quando vi, não era dono mais de nada, nem do meu coração. Nem se importou com o tamanho do estrago, só esperou virar o que é um estado pra me mandar a intimação. Me deixou na piraíba, só chapando pinga, ouvindo os modão que não alisa o coração. É a sentença mais sofrida, seu juiz é que ainda ama essa bandida. Me deixou na pindaíba, só chapando pinga, ouvindo os modão que não alisa o coração. É a sentença mais sofrida, seu juiz é que ainda ama essa bandida. Suas coisas lá pra casa. Quando vi, não era dono mais de nada, nem do meu coração. Nem se importou com o tamanho do estrago, só esperou vir a união estável pra me mandar a intimação. Me deixou na piraíba, só chapando pinga, ouvindo os modão que não alisa o coração. E a sentença mais sofrida, seu juiz é que ainda ama essa bandida. Me deixou na pindaíba, só chapando pinga, ouvindo os modão que não alisa o coração. E a sentença mais sofrida, seu juiz é que ainda ama essa bandida. Me deixou na pindaíba, ouvindo os modão que não alisa o coração. E a sentença mais sofrida, seu juiz é quem ainda ama essa bandida. Me deixou na pindaíba. Ih, mas aí é ruim, né? Brahma FM, bom dia, 9h30. A gente vai pro intervalo comercial, mas você continua participando. 98299-9590. Bom dia, o Dose Dupla tá no ar e conta com você. Sem planos para o fim de semana? Nazuri tem a melhor programação. Sexta-feira, 17 de março, a partir das 10 da noite, os reis do Eletrofunk, Jiraiya Y e Van Master, mais Panda e VJ André Melo. No sábado, 18 de março, a partir das 10 da noite, Está Nas Mãos e John Amplificado, No Break e Ricardo Castro. Comigo você chega e senta, tá com saudade de mim, porque ele não aguenta. Azuri Club, a sertaneja do Brasil. Brahma FM. Toca os clássicos que você gosta de ouvir. Gosta de ouvir. Tô indo agora pro lugar todo meu. Aquela que deixou saudade. O frio da madrugada já surrou meu. Aquele sertanejo que marcou a sua vida. Todos meus sonhos são teus. A sintonia é 95,9. Espuma da cerveja. É clássico. É Brahma FM. A número 1. Sertanejo. Brahma 9:32.

pro céu. Espalhe todo o amor desse mundo pro universo inteiro. Vem Bahia, vem Salvador, vem Brasil, vem! FM, a número 1 do sertanejo, e o Luan Santana, Água com Açúcar, aqui no nosso Dose Dupla. Boa sexta. Opa. Agora sim. Boa sexta pra você. Ouvinte. Bom dia. Participação, eu tava comentando aqui nos bastidores com o Johnny. Quanta participação, quanta gente já fiel ao programa. Que delícia, Rádio Brahma. Obrigada, viu? Manda mais que a gente gosta. 98299-9590. Eu tô falando muito rápido, será o número? Eu acho, um pouquinho. Você lembra quando a gente ligava, Manu, no... Isso denuncia a idade, tá? Quem lembra disso já tá com dor nas costas já. Quando a gente ligava no 102... pra pedir o número de algum lugar, você lembra disso? Eu lembro. E eu liguei pra pedir o número de um famoso. Quando você pensa que não pode piorar. Cara, a tal da criança desocupada, que era uma coisa assim. Pelo amor de Deus, qual era o famoso? Ah, não sei se falo. Fala! Não, vou falar não. Tava aqui em Goiânia outro dia. Que isso, gente? Que era isso, o Malvino Salvador? Era. Não vou falar. Meu Deus. Ih, eu já fui apaixonado em tanta gente famosa. Deixa eu te falar, sabe o que é pior? O 102 me deu o telefone dessa pessoa. Mentira. Eu te juro que eu tenho essa história pra contar. Meu que loucura, Deus, mas né? Quem é a pessoa, gente? Ah, curioso. Fala. Não, vou falar não, gente. Senão vou ter que ligar agora pra pessoa e pedir desculpa. Se bem que eu não liguei, né? Ah, tá, não, então tem isso, eu não liguei. Eu realmente não tive coragem. Mas eu tinha o número. Eu fiquei chocada, na real, de conseguir isso. Porque eu falei, gente, que coisa bizarra é essa que a gente arruma o telefone? Era um famoso. Deve ser o telefone do escritório, alguma coisa assim, gente. Você não ia falar com a pessoa mesmo. Tá, vamos virar esse assunto. Mas você já entendeu o nível que o 102 poderia chegar. WhatsApp da Brahma, o número solicitado é 98299-9590. Ó, é isso aí. Combinou a nossa voz juntinha, assim. Hein, querido? Mas já eu te mandei um monte de participação aí pra você falar com os nossos ouvintes também. Deixa eu ver aqui quem é que tá falando com a gente aqui no nosso WhatsApp Brahma. Bom dia! Bom dia, Ana Cláudia e Johnny. Bom dia. Não é possível. Ana Cláudia e Doni deve ser quem tá ouvindo a gente, né? Ela não acha que você chama Ana Cláudia, acha? Nem acha que você chama Doni, acho que não. Eu também acho que não. Tô aqui ligada desde as 5 da manhã, manda uma moda aí pra nós. É Elizabeth de São Domingos, então ela acha, tá? A Elizabeth de São Domingos chamou você de Ana Cláudia e chamou a mim de Doni. E tá bom também, Ana, chama a gente do que você quiser. Ana não, eu chamei. Isso. Agora eu que mudei o nome dela, como é que ela se chama? Se você me chamar de Ana Cláudia, eu atendo. Pra mim não tem o menor problema, Elizabeth, pode ficar à vontade. Fica à vontade, chama a gente de... Não, de tudo que você quiser não, mas qualquer nome. Porque também deixar livre assim, não sei se quero, né? Bom dia. Vai. Bom dia, respondendo a pergunta aí, né, pra festar hoje à noite com R$100... 100 reais só dá pra tomar uma boa mesmo, viu? Só dá pra tomar uma. Uma de boa. Ah, isso que ele escreveu. Uma de boa. Ah, já achei que era uma provocação, né? Porque tem um negócio do... É verdade. Pra tomar uma de boa, é verdade. Aqui não. Brahma FM. Vambora, gente. Quem mais participa? Oi, eu sou a Laís. Moro no Jardim América, aqui em Goiânia mesmo. Passo a semana ligadinha em vocês de segunda a sexta e agora eu tô aqui no serviço, no Cidade Jardim, também ligada. Que sucesso, gente. Vocês merecem. pela pela simplicidade e pela qualidade do trabalho de vocês. Toca pra gente, João Gomes. Ah, coisa boa. Pedido bom e só carinho chegando aqui no WhatsApp da Brahma FM. Muito obrigada. Ih, gente, Elizabeth pediu aqui, ó, morrendo de vergonha, já pedindo desculpa pelo erro. Não fica isso assim. Isso é nosso jeitinho. Imagina, menina, você pode falar o que você quiser, como a Manu disse. A gente brinca, não liga, de verdade. Até porque a culpa é minha de chamar Johnny também. É. Você não é obrigada a... É, né? Exatamente. Saber escrever, então eu fui aprender a escrever meu nome com 14 anos de idade. E eu digo mais, pra ela entender que a gente não ficou chateado, a gente vai, eu vou ser a Ana Cláudia, daqui pra meio-dia, e você o Doni. Então tá bom. Por aqui, Doni Botelho e Ana Cláudia Guerra, fazendo o nosso Dose Dupla até o meio-dia na Brahma FM. Você continua participando com a gente, pode pedir sua música, pode mandar aquele alô, e daqui a pouco vamos passar as receitas dos tira-gosto bom pra você combinar com a sua braminha nessa sexta-feira. Se beber, não dirija. Quentasse a boca, evitava esse choro, esse cheiro de álcool na boca, e a fumaça na sala e o cinzeiro cheio de arrependimento. Eu perdi minha chance quando me entreguei pra outra alguém. Se não for com você, não vai ser com ninguém. Vai saber que os nossos filhos nem vão nascer. Vai saber que não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê. Vai saber que os nossos filhos nem vão nascer. Vai saber que não vai ter peça e nem briga pelo seu buquê. Evento cancelado, vestido diferente, curto e vermelho pra seguir em frente. E eu sigo solteiro pra sempre. Eu perdi minha chance quando me entreguei pra outra alguém. Se não for com você, não vai ser com ninguém. Vai saber que os nossos filhos nem vão nascer. Vai saber que não vai ter fé se nem briga pelo. Cancelado, vestido diferente, curto e vermelho pra seguir em frente. E eu sigo solteiro pra sempre. Alegria! Informação! E prêmios 95,9. Pessoa amada. Não há tristeza maior do que estar ausente dos carinhos dela. Eu vivo aqui amargurado, não sei o que faço nesta minha vida. Tenho vontade

a pior bebida em homenagem à pior pessoa que pisou na minha vida. Hoje é dia de viver na falsa, nem cigarro vagabundo, de beijar qualquer boca, ligar fora assim pro mundo. Deixa eu decidir. Perdeu que chore, e quem achar que use, porque hoje eu vou sair sem nadar. Eu vou beber como se o mundo fosse acabar. Eu vou pro Piauí pedir a pior bebida em homenagem à pior pessoa que pisou. E Cauã, Guilherme Benuto, eu vou em Goiânia. A mulher. Esta é a Brahma FM 95.9. Por causa dela eu virei o mundo, eu pisei. solidão. Essa mulher é meu castigo, por ela eu já corri perigo, por ela eu canto, eu sou poeta, eu sou menino. De amor. Por ela eu sou um cantador, por ela eu sou canção de amor. Por ela eu sou um cantador, por ela eu sou canção de amor. Brama FM, o Leonardo aqui com a gente, 982999590, telefone, WhatsApp, né, da Brama FM. Bom, gente, esse é o Dose Dupla, até o meio-dia, te fazendo companhia, espero que vocês estejam gostando do programa. E você, tá carregando a Brama FM como? No seu carro, já sintonizou, já deixou lá guardadinho pra gente a frequência? Então, ótimo. A número 1 do sertanejo tá aqui para receber o seu pedido e te fazer companhia. A gente já volta. Tem carro, moto ou caminhão, está com parcelas do seu veículo em atraso, dificuldades em pagar seu financiamento ou busca e apreensão e não sabe mais o que fazer? Eu tenho a solução para você. Reduza a sua dívida em até 80% e recupere a sua tranquilidade financeira. Não é judicial, é negociação amigável com o banco. Faça a análise gratuita do seu financiamento e pare de pagar juros abusivos. Envie um WhatsApp agora mesmo. 62 98324-3740. 7 Capital. Avenida Rio Verde, em frente ao Buriti Shopping. Ser bom consumidor é muito bom, pra economizar na novomundo.com. Refrigerador Electrolux 371 litros, só R$ 2.799 à vista ou 12 vezes sem juros nos cartões. TV LED 58 polegadas 4K, só R$ 2.599 à vista ou 12 vezes sem juros nos cartões. Smartphone Galaxy A03 Core, só R$ 749 à vista ou 12 vezes sem juros nos cartões. Aproveite no site, no app e nas lojas. Novomundo.com, preço de site na loja, é tudo de bom. A Brama FM toca os clássicos que você gosta de ouvir. Gosta de ouvir. Que resta alguma esperança. Aquela que deixou saudade. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga. Aquele sertanejo que marcou a sua vida. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. A sintonia é 95,9. Eu quero que risque o meu nome. FM, a número 1 do sertanejo. Brama FM 10 e 2. Estar contigo, me perder em teu abraço e te olhar em meu silêncio. Sonho sem poder sequer contar-te uma cena dos meus sonhos. Você sempre está presente. Ter você aqui, dizer tudo o que eu sinto. Meu coração te procura, solidão me devora. Queria o futuro, o presente e agora. Poder te abraçar, me perder em teu beijo, poder encontrar no teu

Brama FM, bom dia, ouvinte. Bom dia, todo mundo. Ei, Johnny. Barbeiragem minha aqui. Desculpa, irmão. Oi. Barbeiragem minha. Falando aqui. E falei umas coisas, falei coisa boa aqui, hein? Agora também não vou repetir. Ah, repete, por favor, desculpa. É que, ouvinte, agora que a gente revelou que você tá longe, você tá na Irlanda e isso. Tal, eu que às vezes dou umas barbeiradas aqui, porque eu tenho que ligar o microfone do Johnny. O ouvinte gosta desses bastidores, né? Gosta. E aí dá um negócio aqui às vezes, mas na maioria do tempo a gente consegue disfarçar bem. Tanto é que muita gente não fazia nem ideia que a gente tava tão distante assim. A gente tá do ladinho, né? Assim, agora, é bom também revelar já que na semana que vem aí tudo certo, tudo em casa, estarei em loco, você vai ter que me aguentar diariamente, Manuela. Ah, vai ser um prazer, querido. Tô ansiosa pela sua chegada. Hoje aqui na Irlanda é um dia especial, aproveitando, contar uma curiosidade pro ouvinte Brahma. Hoje aqui na Irlanda é comemorado o dia de São Patrício. Na verdade, no mundo inteiro, eles pegaram essa tradição que é irlandesa e aí, inclusive, no Brasil tem vários eventos, vários bares fazem eventos para celebrar o St. Patrick's Day, que é um dia muito especial para tomar uma cervejinha. Então hoje nós vamos ter o nosso St. Patrick's Day tomando aquela braminha gelada que a gente gosta. 10 horas e 10 minutos. Se beber, não dirija. Vamos com mensagem. Vamos falar com quem tá falando com a gente. Quem tá dando tanta moral. Ei, já dá uma festa boa, viu? R$100 não vai tá dando mais pra montar a festa pra todo mundo que tá falando com a gente, não. Agora, se for R$100 de cada um, fica bom, não fica, não? Aí fica, aí dá certo. Quem tá com a gente? 982-99-9590 pra você participar. Quem é que tá com nós, Manu? Vamos lá. Deixa eu acessar aqui, achei que eu ia tocar a bola pra você. Mas, ó, quem tá com a gente? Bom dia, Johnny, Manu. Tô aqui sintonizado ouvindo vocês. Manda um abraço pra mim, eu sou o João Fernandes de Trindade. Ei, João! Johnny é da sua terra, você é conterrâneo do Johnny aqui. Obrigada pela audiência. Quem mais? Ô, João. Tu é filho de quem, João? Conta só pra ver se eu te conheço. Ah, mas certeza que conhece. Certeza. Bom, Maria Pereira também. Então, vai um agora, vai outro. Vai. A Maria Pereira falando aqui com a gente. Tá no residencial Manuel Prada, na cidade de Brasabrantes. Um grande abraço pra você. Um abraço, querida. Bom dia, Brama FM. Monteiro, Fazenda, Serra do Retiro, Anápolis. Passa uma raiz aí pra gente. Eu ofereço pra minha esposa Vilma, pros meus filhos Andréia, Renata e Eduardo. Ei, fez filho, hein? Três? No mundo de hoje? Rapaz, como é que é o nome dele? Monteiro, Fazenda, Serra. Acho que ele é o Monteiro e a Fazenda é a Serra do Retiro, lá em Anápolis. Acho que é certinho, né? Enfim, bom dia também do Bruno, né? Bruno, que é técnico de automação bancária, dizendo ele aqui que roda Goiânia o dia todo e com rádio ligado na Brama FM sempre. Boa sexta-feira aí pra você, Brunão. Tamo junto. Quem mais tá aqui? Manda um abraço. Ah, não, cadê? Meu pai se chama Jonas Borges da Silva. Olha o trindadense aqui passando a fita. Ele conhece o seu Jonas. O seu Jonas? Grande seu Jonas. Grande seu Ali Jonas. Ali joga uma sinuca, vou te falar. Bom dia, eu sou a Nalberga, moro na fazenda. Moro numa fazenda aqui em Anicuns. Manda um beijo aí pro meu marido Tiago. Tamo ouvindo aí essa rádio maravilhosa. Analberga e Tiago, boa sexta-feira pro casal. Um beijo pra vocês. Tem mensagem de voz misteriosa, daquelas que eu não ouvi, você não ouviu. Só que é sexta-feira, a gente tá arriscando tudo, aparentemente, né? Vamos. Então vamos? Gosto. Não, mas eu tenho a sua autorização também, então. Vamos ver. Ai, meu Deus. Ajuda a gente. Vamos lá, vamos ouvir. Bom dia, Brama FM. Eu com R$100 eu comprava tudo de Brama e ligava pros amigos e falava: faz o favor de trazer o kit churrasco, que a cerveja já tá garantida. Deus! José Alves, Jardim Guanabara. Senhora, você tá doido! É Guanabara e vem! Você tá doido? Esses ouvintes são os melhores, é sério. Só ideia boa, né? Nossa Senhora! Tem que fazer, olha, logo logo vai ter evento da Brahma FM. Claro que a gente vai promover os melhores shows pra você. E aí, logo logo, a gente vai ter oportunidade de encontrar frente a frente, de curtir juntos, né? Uma braminha, música boa junto com o nosso ouvinte também, viu, Manu? Salviano tá falando com a gente. A Delma, lá de Indiara, manda uma música do Gustavo Lima. Vamos mandar demais. Gustavo tá sempre aqui na programação, nosso embaixador. Bom dia, Manu. Bom dia, Johnny. Sexta-feira ótima. Manda um abraço pra Hidrolândia, Marcilene Almeida. Um abraço, Marcilene. E tem outra mensagem de voz. Arrisco? Ah, agora vai. Mas assim, porque agora estamos com crédito também. Tamo, né? Se der alguma coisa errada, pelo menos fala com a gente, ouvinte. Mensagem surpresa. Vamos ouvir. Bom dia, bom dia, bom dia, Manu, bom dia, Johnny, Rio Denis, de Avilinópolis. Ô, Johnny, sabia que você tava longe assim não, cara, mas aproveitando que você tá aí, faz um beat aí do dinheiro irlandês, eu não sei se é o Will. Sem eu, dá pra fazer uma festa boa, hein? Se não são os melhores ouvintes, eu não sei quais são. Ele quer o Pix, cara. Ele quer na moeda daí. Ele quer na moeda daí. Como é que não é? Não tem esse fácil, não. Negócio de Pix, não tem, não. É? Aqui, eu vou te falar um negócio. Ah, tem conta. Muita coisa que nós estamos muito adiantados no Brasil. O quê? Em relação aqui aos países europeus. Eles gostam muito de papel. Se a gente acha que o Brasil é burocrático, aqui o pessoal gosta de complicar. E o sistema bancário é bem arcaico, viu? Não é igual o nosso, não. Que você divide a conta, um amigo faz o Pix pro outro e tá tudo resolvido. Aqui é mais diferente. Agora o ouvinte tá certo. 100 euros dá mais de R$1.000. Então dá pra fazer um negocinho bom mesmo. Tá, aí organiza melhor a festa. Tá, tem muita janelinha aqui, mas eu preciso tocar música. A gente vai pela frente seguindo com você, com a sua companhia até meio-dia. E até lá a gente fala com todo mundo que participar pelo WhatsApp 982999590. Quer falar mais alguma coisa? Simbora. Não, eu quero só desejar realmente uma boa sexta-feira pra todo mundo. Obrigada. Obrigado. Propício pra caçar uns B.O. de vestido. Todo sábado um arrependimento novo pra contar. Toda vez que ilude é a gente. Só que ontem foi bem diferente. Caí numa boca que beija, que morde, que mente. Ah! E começou assim, dançando devagarinho. Acabou na minha cama falando que ama e sumiu de mim. Como é que pode? O estrago desse jogar direitinho pro pobre. Cara de santa, mas domina no galope. Aí, vagabundo se ferra, aí, vagabundo se fode. Eu pedi namoro, ela pediu mais forte. Como é que pode? O estrago desse jogar direitinho pro pobre. Cara de santa, mas domina no galope. Aí, vagabundo se ferra, aí, vagabundo se fode. Eu pedi namoro e ela pediu mais forte. E começou assim, dançando devagarinho. Acabou na minha cama falando que ama e sumiu de mim. Como é que pode? O estrago desse jogar direitinho pro porre. Cara de santa, mas domina no galope. Aí, vagabundo se ferra, aí, vagabundo se fode. Eu pedi namoro e ela, como é que pode? O estrago desse jogar direitinho pro porre. Cara de santa, mas domina no galope. Aí, vagabundo se ferra, aí vagabundo se fode. Eu pedi namoro e ela pediu mais forte. Aí vagabundo se ferra, aí vagabundo se fode. Eu pedi namoro e ela pediu mais forte. Eu pedi namoro e ela pediu mais forte. Zé Ricardo e Thiago. FM. FM. A número 1 do sertanejo. Eu pensei que fosse fácil esquecer uma paixão. Descobri como é difícil dominar o coração. São lembranças e momentos tão marcantes, tão difíceis de apagar. Coisas simples e não menos importantes, como posso não lembrar? Lembranças e momentos tão marcantes, tão difíceis de apagar. Coisas simples e não menos importantes, como posso não lembrar? Vocês, quem sabe? Quero ouvir, quero ouvir. Prisioneiro da paixão. Joga a mãozinha!

sabia, a majestade eu sabia. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Brama FM, a número 1 do sertanejo. Você tá ouvindo Dose Dupla aqui nos 95.9. Muito obrigado pelo rádio ligado. 17 de março, sexta-feira boa. Feliz aniversário pra você que teve a sorte de estar fazendo aniversário em plena sexta-feira. Oh, delícia. Nossa, fiquei até animada. Eu fiz terça, né? Nessa terça agora. E vai comemorar hoje, Manu? Onde é que é? Só, é amanhã. O que, que tem que levar? Não, amanhã. Levava só a Brama. Só a Braminha mesmo, é, né? É. No mais tranquilo. E presente? Presente, ué? Uma lembrancinha, um negocinho. A gente estabelece o valor de presente para amigo secreto, a gente podia começar a estabelecer também para aniversário. Mas não é? Fala assim, olha, meu aniversário, tal, dia tal, presentes ali sempre na faixa de 40, 50 reais. 500 mais. Que isso? Vou perder muitos amigos, né? Se tivesse 500 reais, estava nem na Irlanda, estava aí. Entendi. Tomando uma cama e comendo cupim. E você, ouvinte, compartilha como é que tá a sua sexta-feira. Fala com a gente, 98299-9590. Programa volta daqui a pouquinho, Dose Dupla, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. Comigo, Manuela Guerra. E comigo, Johnny Botelho. E claro, você aí do outro lado do rádio também. Bom dia, Brameiro, bom dia, Brameira. Você que tem carro, moto ou caminhão, está com parcelas do seu veículo em atraso, dificuldades em pagar seu financiamento ou busca e apreensão e não sabe mais o que fazer, eu tenho a solução para você. Reduza a sua dívida em até 80% e recupere a sua tranquilidade financeira. Não é judicial, é negociação amigável com o banco. Faça a análise gratuita do seu financiamento e pare de pagar juros abusivos. Envie um WhatsApp agora mesmo, 62 98324-3740-714. Avenida Rio Verde, em frente ao Buriti Shopping. A melhor padaria, o açougue Nota 10 e o hortifruti e a peixaria mais completa estão onde? No Supermercado Brasil, é claro. E para completar, você pode fazer seus pedidos pelo WhatsApp 62981690786. Ah, e você pode fazer seu pedido de água e gás também. Supermercado Brasil, Avenida Rudá, Vila Brasília. No Instagram, acesse smbrasil.aparecida. A Brama FM toca os clássicos que você gosta de ouvir. Gosta de ouvir. Tô indo agora pra um lugar todinho. Aquela que deixou saudade. O frio da madrugada já surrou meu corpo. Aquele sertanejo que marcou a sua vida. Todos meus sonhos são teus. A sintonia é 95,9. Espuma da cerveja. É clássico. É Brama FM. A número 1. Sertanejo. Brama FM 10:33. Thank you.

Por que tá escondendo o celular pra responder mensagem? Que segredo é esse? Diz pra mim qual é a novidade. Se não é nada demais, pra que esconder? Notei que você tá distante, como não vou me preocupar? A transa é desinteressante, até parece obrigação me amar. Seu rio pegou outro caminho, sua água não corre pro meu mar. Tem coisa que a gente nega, mas o corpo faz questão de entregar. Sem falar você me disse palavras tão difíceis de escutar. Tá doendo o que eu tô lendo, escrito em letras garrafais no seu olhar. Infelizmente tem gente entre a gente. Infelizmente, tem gente entre a gente. Notei que você tá distante, como não vou me preocupar? A trans é desinteressante, até parece obrigação me amar. Seu rio pegou outro caminho, sua água não corre pro meu mar. É coisa que a gente nega, mas o corpo faz questão de entregar. Sem falar você me disse palavras tão difíceis de escutar. Tá doendo que eu tô lendo, escrito em letras garrafais no seu olhar. Infelizmente, tem gente entre a gente. Sem falar, você me disse palavras tão difíceis de escutar. Tá doendo o que eu tô lendo, escrito em letras garrafais no seu olhar. Infelizmente, tem gente entre a gente. Infelizmente, tem gente entre a gente. Brahma FM. FM. A número um do sertanejo. Daquele garoto que sentou do seu lado, te ofereceu no recreio um sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz que você nem dava bola, que escrevia eu te amo nas paredes da escola. Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua. Aquelas flores que deixavam no portão, que sempre vinha assinado num cartão. Romântico, anônimo. Romântico, ofereceu no recreio um sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz que você nem dava bola, que escrevia eu te amo cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua. Aquelas flores que deixaram no portão, que sempre vinha assinado no cartão. Romântico, anônimo. Ouvi você falar de outros amores. Eu vi o mundo então perder as cores. Tanto tempo esperei a frase certa pra te mostrar que eu era romântico, anônimo. Quanto tempo esperei a frase certa pra te mostrar que eu era anônimo. Brama FM, bom dia, Brameiro, bom dia, Brameira, você que chegou agora, você que tá com a gente desde cedinho, você que... Opa, agora que eu entendi o que tá rolando aqui. Você que desde cedinho tá com a gente, participando, escrevendo, pedindo a sua música e construindo a programação da Brama FM, junto com Dose Dupla, aí é gostoso demais, hein, Johnny? Demais, tá bom. Aliás... Sexta-feira merece muitas coisas em dose dupla, viu, Manuela? Pode ser uma Brahma em dose dupla, pode ser o malte em dose dupla, se você quiser tomar a Brahma duplo malte. Pode ser amigos em dose dupla, baladas em dose dupla. Que mais? Que mais, ouvinte? O que, que tem de bom aí pra você compartilhar com a gente? O que, que você queria em dose dupla nessa sexta-feira? 982999590, tá cheio de mensagem, então a gente quer retribuir esse carinho falando com todos vocês. Vamos lá, eu vou começar de baixo pra cima aqui com as mensagens. Beijo, Manu, beijo, Johnny, a melhor dupla que tá tendo. Bom demais, obrigada pela sua audiência. Quem é? Não deixou assinatura, mas tá pedindo Amo Noite e Dia do Jorge Mateus. Aí fica fácil, aí fica fácil. Obrigada pelo carinho. Tem também? Bom dia, Brameiro! Sextou! Tá dizendo aqui alguém que eu vou descobrir o nome. Manda um alô aí pro pessoal da Barraca do Peixe. Tamo arrumando as coisas aqui pra ir pra Feira do Garavelo hoje. Pensa num peixinho frito ou ao molho nesse tempinho, hein? Fica bom demais, fica bom mesmo. Nossa, que vontade. Já tá perto do almoço porque me bateu uma fome. Que horas são, hein? Tá chegando. 10h48. Tá quase não. Uma hora aí. Tá na hora do lanche. Que a gente toma o café da manhã, no meio da tarde, a gente passa pela cozinha, abre a geladeira, dá uma olhada e aí pega alguma coisa que não precisava, mas a gente pega. Óbvio, óbvio. Lucineide da Silva Nascimento participando de Abadia de Goiás. Ela manda mensagem de voz e tudo. Bom dia, Lucineide. O que você quer falar pra gente? Oi, Manuela. Bom dia. Aqui é a Lucineide de Abadia de Goiás. Hoje eu tô fazendo mais um primavera, mais um aniversário. Hoje é um dia muito especial pra mim. Aqui é a Lucineide de Abadia de Goiás. Fala meu alô aí na rádio, viu? Tchau, obrigado. Aqui é a Lucineide de Abadia de Goiás. Tchau, tchau. Oh, maravilhosa. Achei alguém que fala mais rápido que o Johnny aqui. Abadia. Lucineide de Abadia. Você jura pra mim que você não ouviu esse áudio no Vezes 2? Não, pior que não. Não é possível, Lucineide. Olha o que ela fala rápido. Vou até tirar a trilha aqui, ó. Ó, de novo. Vai de novo. Oi, Manuela, bom dia. Aqui é a Lucineide de Abadia de Goiás. Hoje eu tô fazendo mais um primavera, mais um aniversário. Hoje é um dia muito especial pra mim. Aqui é a Lucineide de Abadia de Goiás. Fala meu alô aí na rádio, viu? Tchau, obrigado. Aqui é a Lucineide de Abadia de Goiás. Tchau, tchau. Ah, maravilhosa. Eu acho que é aniversário. Eu acho que eu entendi que é aniversário dela. É aniversário dela. Você pode ouvir agora o áudio da Lucineide no Vezes 2? Só pra gente ver. Eu não consigo. Aqui. Pela internet aqui no WhatsApp, eu não consigo. Só pra gente ver como que fica. Lucineide, um feliz aniversário pra você, meu bem. Que muitas coisas boas aconteçam na sua vida, que você realize os seus sonhos, tá bom? Tudo de bom, um ótimo final de semana. Que você encontre os amigos, que tome uma braminha, que seja muito feliz. E ela mandou no final da mensagem um tchau, obrigado. Lembrei do meu amigo, Matheus Ribeiro. Tchau, obrigado pra ele. Um beijo onde ele estiver aqui passeando. Provavelmente ouvindo a gente pelo site da vida aí. Um abraço, querido. É isso aí. Valeu, Matheus. Um abraço pra você. Tem que ir lá no seu podcast, hein? Menino Matheus, tem que conversar com ele. Você sabe que eu conversei com ele, eu gravei áudio, agora eu quero um vídeo. Menino bonito daquele, gente, vai ficar desperdiçando com o negócio de áudio? Então pronto, vai gravar a versão de vídeo, eu faço ele lá. Eu arrumo, eu levo ele na barra lá, já tá convidado, não tá? Eu sei. Já tá marcado já. Então tá ótimo. Já tá, né? Eu tô aqui, tô doida. Então tá bom, gente, aqui ó, vamos seguir que tem mensagem demais, amei a Lucineide aqui. Feliz aniversário, querida. Bom dia, meus amados. A Wayne aqui, tô preparando o almocinho e ouvindo vocês. Que você tá fazendo aí de bom? Compartilha com a gente. Passa vontade aqui. Passa vontade, que a gente mesmo só meio-dia. Aliás, meio-dia. Não, peraí, tem mais mensagem? Que eu já ia mudar de assunto. Tem sim. Tem que ouvir. Denis na Irlanda ouvindo, ele é de Anápolis. Oh, Johnny, que loucura. Essa Goiânia. Mas, menino, se você grita vila aí, vai sair um vilanovense. Você já sabe, tentou? O ouvinte Brahma, alguns sabem que eu também sou DJ, né? Uhum. Aí eu tava aqui na Irlanda tocando uma festa pra brasileiro. E eu falei, olha, não, isso aconteceu na Irlanda e em Londres, na Inglaterra. Que eu chique. Falei, gente, eu sou de Goiânia. E eu queria tocar uma música aqui pra homenagear a minha cidade e tudo. Puxei um Jorge Mateus. Niki, eu toquei nesses dois lugares, Jorge e Mateus. Você não tem ideia da quantidade de goiano que brotou. Que massa! Muita gente. Muitos goianos morando fora do país, evidentemente, claro, muitos brasileiros. Mas tem uma galera de Goiânia, né, do entorno também, que aí conhece a G da rádio, o negócio. Então tem muitos goianos fora do Brasil ouvindo a Brahma FM, um abraço pra todos eles. Tô ouvindo pelo site. Denis mesmo, que tá aí na Irlanda como você, deve ser seu vizinho, no mínimo viu lá nas redes sociais, você divulgando o site da Brahma e tá ouvindo. Um abraço, Denis. E você vai tocar ainda antes de voltar até na terça-feira? Você toca? Senão a gente já faz... Não. Eu tô organizando um negócio de mala, tô... Tá até defada, né? Tem mais coisa pra levar do que espaço, então tô tentando fazer caber tudo que eu tenho. Tem que levar a lembrancinha, né? Porque Manuela é dessas. Deixa eu chegar aí e ser um chaveiro, pelo menos. Né? Vai voltar, na mesma hora. Eu, hein? A pessoa vai lá na Irlanda, não me volta nem com chaveirinho. Vamos cobrar o 20. A gente está trazendo um chaveiro aqui para a nossa comunidade. Vou levar. Eu sei. Hoje, você sabe que hoje, dia 17, a gente abriu o programa falando e depois não voltou no assunto. Hoje é o dia do mel. É comemorado o dia do mel, Manuela Guerra. E o mel, ele tem uma série de benefícios. Você sabe disso, né? Eu sei, mas eu tô dentro do que a cultura popular fala, que é o quê? Que é aquela dica de vó, que quando você não tá bem, negócio da imunidade, essas coisas eu sei. Mas você quer dar detalhes, né? Você quer ir... Não? Você sabe que é por aí mesmo. Ele é bom pro sistema imunológico, ele é bom pra digestão, ele é bom pra pele. Eu lembro do Clodovil. Lembra do Clodovil? Óbvio. O Clodovil tomava banho na banheira de mel, porque diz que rejuvenesce a pele e tudo mais. Agora sim, eu descobri que existe, inclusive, drink que dá pra você fazer com a Brahma e mel. Que delícia. Atenção para a receita. Você vai pegar uma latinha de Brahma, certo? Certo. Botar ali o conteúdo no copo. Nesse mesmo copo, você vai espremer um limão e uma colherinha de mel. Aí eu te pergunto, experimentaria, Manuela, ou você acha que vai estragar a cerveja? Não, porque eu não tô botando muita fé, não. Mas estão dizendo que é uma delícia. Quê? Amigo, agora é na hora do almoço. Não tem a menor condição de viver sem isso aí. Que delícia, porque eu sou amante do Cozumel, né? E aí, quem gosta de Cozumel, um pulinho aí, acrescentar um mel. É verdade. Na verdade, do Cozumel pra isso aqui, você trocou o sal pelo mel, né? É. Então tem gente que vai no mais salgadinho, tem gente que vai no mais docinho. Eu vou experimentar também. Beleza, combinado. E a gente vai agora no Zezé, que falou que te vi, bebi. É o lema dele. Falando nisso, né? Exatamente. Superação é o que eu achava antes de perguntar pro coração. Até o destino te trazer de volta.

cuspindo no prato de todo meu. Fica aí cuspindo. Fala mal de mim, mas fala na cara, bebê. Ai, ai, ai. Bom final de semana. Obrigada pela companhia aqui no Dose Dupla. Até o meio-dia, tocando a sua música, conversando com você no WhatsApp. Vamos juntos. Com ele você tenta, comigo se chega. Neste sábado na Zuri Club teremos John Amplificado, No Break e Ricardo Castro. A Brahma FM toca os clássicos que você gosta de ouvir. Gosta de ouvir. Vai, se teu amor acabou, diz pra mim. Aquela que deixou saudade. Ainda ontem chorei. Aquele sertanejo que marcou a sua vida. Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro. A sintonia é 95,9. Estou apaixonado, que este amor é tão grande. É clássico, é Brahma FM, a número 1 do sertanejo. Brahma FM, 11 e 2. Eu não falei que era rapidinho? Dose Dupla já tá de volta. O nosso WhatsApp é 98299-9590. Vem pra cá, Brahma FM. Você tem talento, cê manja dos movimentos. Tem de tudo, só não tem sentimento. Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos. Vamos assim, ó. Ah, esse copo morena aí derrete na boca igual bombonzinho. Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim. A gente nem se envolve. As que não vale nada, nós apaixona só. Os que presta, a gente nem se envolve. E os que não vale nada, nós apaixona só. Ana Castelo! Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos. Tem de tudo, só não tem sentimento. Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos. Vamos assim, ó. Ah, esse copo moreno aí derrete na boca igual bombonzinho. Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim. Esse copo moreno aí derrete na boca igual bombonzinho. Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além. As que presta, a gente nem se envolve. As que não valem nada, nós apaixonamos só. Os que presta, a gente nem se envolve. E os que não valem nada, nós apaixonamos só. Vem, vem, vem, vem, Goiânia, vem. As que não valem nada, nós apaixonamos só. Essa é a Brahma FM 95,9. Música. esse amor bandido, eu fiquei perdido e fiz tudo errado. Eu deixei o meu sertão para ter nas mãos um carro importado. Troquei lindas cajueiras por surf, areia e mar. Eu estava decidido por esse amor bandido, ali nunca mais voltar. Um edifício de luxo, uma cobertura comprei pra ela. Até piscina aquecida só pra banhar a linda donzela. Mordomo de cama e mesa e dama de companhia. Assim não tem quem aguenta bancar essa miserenta, se ela não quer ser minha. Assim não tem quem aguenta bancar essa miserenta, se ela não quer ser minha. Bom dia. Oi, tudo bem? Desculpa a visita, eu só vim te falar. Tô afim de você, se não tiver, você vai ter que ficar. Diz aí! Com essa sua vidinha de balada, gosto pra essa sua boca de ressaca, bebê. Vai namorar comigo, sim. Vai por mim, igual nós dois não tem. Se reclamar, cê vai casar também. Com comunhão de vez, seu coração é meu e o meu é seu também. Vai namorar comigo, sim. Vai por mim, igual nós dois não tem. Se reclamar, cê vai casar também. Com comunhão. Seu coração é meu e o meu é seu também. Vai namorar comigo, sim. Eu vim acabar com essa sua.

Marília Mendonça. Não era pra ser assim. Não. E aí, quando não era pra ser assim, a gente insistiu. Não. Tem cada música na Brama FM, Johnny, que meu cotovelo aqui às vezes sofre. Vou te falar, a torcida do Vasco hoje com certeza tá pensando assim, não era pra ser assim. Não era pra ser. Vasco eliminado pelo ABC, gente, não era. Entendi. Não é possível um negócio desse. Ai. Mas esse assunto do Davi pra Thaís mais tarde, ah, né? Ah, verdade, verdade. Logo mais ao meio-dia tem Brama na rede. E aí você fica bem informado sobre o mundo do futebol. Eles passeiam também por outros assuntos, então é muito interessante, fica com a gente. Segue com a gente, né, na programação da Brama FM. Thaís, que estará fazendo Thaís nessa... que já fez Thaís essa manhã? Vamos stalkear ela aqui agora, ao vivo? Vamos entrar agora ao vivo no Instagram da Thaís. Porque Thaís, assim, eu diria que ela já foi ao vôlei, que ela já tomou ali shake de whey, alguma coisa assim. Isso aqui é bom porque assim, eu tô só adiantando que uma vez por dia eu vou lá mesmo, assisto os stories entendi, e tudo. Entendi. Pra ver lá o que tá acontecendo e tal, deixa eu ver. Entendi. Aí, hoje a Thaís já fez o futebol. Alô, Thaís, isso é stalker que chama, tá? Já fez não, o futebol mentira, dela já. Você tá me brincando, peraí que eu não consegui acessar ainda. É arroba... Ela, já fez 15 minutos atrás, ela postou um story fazendo futebol. Não, você tá brincando comigo. Thaís Freitas SR, não, Freitas R, o arroba dela, tá? Eu não acredito, realmente, eu não acredito. Ela fez. Eu aqui, ó, já 11h17, o que que eu fiz hoje? Eu comi milho pan, planejei aqui a minha sexta-feira, mais ou menos também. Ai, ai. E tô aqui conversando com a Manuela Guerra, já falei de mel, já falei de coisa, já, eu quer dizer, não sei se tô rendendo o que precisava. É, exatamente, eu também saí de casa. Tive tempo, tive, mas não tomei café da manhã, ou seja... A gente tá muito errado, a gente tá mais realmente na escala Brama na rede, a gente tá mais pro Davi. E o Davi, ele no mínimo comeu um Doritos agora de manhã, de café da manhã. Exatamente. E a gente exatamente sabe que ele tem hábitos alimentares questionáveis. Alô, Davi, tá aqui nos bastidores, agora ele entra aqui brigar comigo. Brama na rede, logo mais ao meio-dia, você já pode antecipar a sua participação, não tem problema nenhum. Eu deixo guardadinha aqui a sua mensagem de voz, se você tem um assunto aí que quer tratar com eles, 98299-9590. Agora falando aqui da gente, do Dose Dupla. Como é que chama? R$100. R$100 era a meta que a gente tinha aqui pra bolar um negocinho lá em casa pra chamar os amigos. Tem gente achando que tá apertado, R$100 não dá, é pouco, não vai. Johnny queria chamar 6 pessoas. Falei, cara, tá doido? Com R$100? R$100 dá. É. Tanto que mundo, que Brasil que é esse? Várias sugestões aí de tirar gosto barato, né, Manuela? Porque você, negócio de queijo brie com geleia, é a coisa mais caro. Não dá. A gente vai, não, a gente come nuggets. Não, vai levantando essa fama de que eu sou assim, viu, madame? Que eu tenho um shih tzu, um chihuahua. E não é bem essa impressão que eu passo, não. Eu uso botina, eu tenho meu chapéu. Isso. E eu tô Muito bem. Eu tô country. Eu sou uma boiadeira de responsa. Cowgirl. Bom dia, Brameiros. Eu sou a Renata, da Vila Santa Helena. Oi, Renata. Um abraço. Manda também o seu pedido musical. Tem a Jennifer de Aparecida de Goiânia, que quer pedir uma música em homenagem ao avô dela, o Joaquim, 76 anos. E ele quer muito ouvir um Daniel com Meu Reino Encantado. Eu não tô lembrando. Essa música, eu não lembrei aqui de cara. Essa música, inclusive, o Daniel gravou com o pai dele. E é sensacional, sensacional mesmo. Um abraço aí pro seu Joaquim, 75 anos de muita experiência, né, seu Joaquim? Já viu coisa, hein, seu Joaquim? 75 Um trechinho da música aqui pro pai dela, ó. É o Daniel bonito. Seu Zé Camilo, essa aí é boa demais. Não, mas é bonita, hein? Eu lembrei, ó, começa com uma moda de viola boa. Ih, mas tá baixinha. Ah, tá bom, muito baixinha. Acho que não tá dando certo. Ah, tá baixinha. Já tá bom. Tirou então, minha graça não. Aqui. Ela então não tá... É. Não deu, tava muito baixa. Mas é linda a música, a gente vai tentar organizar aqui, tá bom? Jennifer, pra tocar pro seu avô e que ele tenha muitos e muitos anos de vida pela frente. E aí, menino, revela logo a receita que dá pra fazer hoje aí, porque tá chegando 11h20 já, amigo. 11h20. Que é isso? R$100 você faz um jantar facilmente aí. Você compra Brahmas, muitas, você faz aí uma massa com frutos do mar, por exemplo. Você compra um miojo, uma latinha de sardinha, um negócio, mistura ali e dá pra... E serve facilmente aí. Um miojo serve facilmente duas pessoas. Ah, não sei. Você não tem sei nuggets, se, não sei tem se você calabresa. Me convenceu. Calabresa cebolada. Oh, mas não sai pastelzinho. Vem cá, não sai nem um risotinho? Não dá pra fazer um, um baião de três? Risoto, olha, eu tô morrendo de vontade, inclusive, voltando pra Goiânia, esse é um negócio que eu vou comer, mano. Risoto do Cerrado, que muitos bares de Goiânia fazem, que é como se fosse a galinhada, só que com arroz de risoto, franguinho, queijinho e, obviamente, que delícia. Mas aí a gente escolheu um horário ruim demais pra falar disso, porque é 11h21, o ouvinte tá assim, gente... Que maldade, não se faz isso, não. A barriga já fez barulho aqui, já. A minha também. Bora chamar o embaixador de novo aqui pra gente dar um intervalinho dessa conversinha fiada nossa. Que é uma delícia, eu adoro. Eu gosto, eu gosto. Somos pagos pra isso. Já parou pra pensar nisso? Entra pra roda aí, ouvinte. Fala você também das coisas gostosas da vida. Gata, menina,

tardes de domingo com você. Quando a gente caminhava pela rua, ou se amava na piscina à luz da lua. Eu não sei onde eu estava com a cabeça, que pus tudo a perder. Me deixe entrar, acenda o fogo e faz um café. Vire esse jogo se a saudade tá de pé. Diga que você também tá precisando conversar. Me deixe entrar, acenda o fogo com palavras de paixão. Vire esse jogo e fala com seu coração. Se ainda estou na sua vida, me convida pro jantar. Vontade. Me lembrei daquelas tardes de domingo com você, quando a gente caminhava pela rua, ou se amava na piscina à luz da lua. Eu não sei onde eu estava com a cabeça, que pôs tudo a perder. Me deixe entrar, acenda o fogo. Faz um café. Vire esse jogo se a saudade tá de pé. Diga que você também tá precisando conversar. Não me deixe entrar, acenda o fogo com palavras de paixão. Vire esse jogo e fala com seu coração. Se ainda estou na sua vida, me convida pro jantar. Número 1 do sertanejo 95.9. Faz só o básico, hein? Só o básico. Se quer um conselho, faz é que ainda tá em tempo. Enquanto não passar do beijo, vai conseguir sair ileso. Mas se quer tentar, tenta, mas já vai sabendo. Ela ainda tá me esquecendo. Isso vai te machucar. Já pensou se ela solta meu nome na hora H? Se for fazer amor com ela, faz o básico. Porque se der tapa, ela lembra de mim. Puxão de cabelo, ela lembra de mim. Se for fazer amor. Vai sabendo, hein? Se caprichar demais, só vai dar eu na cabeça dela. Se quer um conselho, faça que ainda tá em tempo. Enquanto não passar do beijo, vai conseguir sair ileso. Mas se quer tentar, tenta, mas já vai sabendo. E ela ainda tá me esquecendo. Isso vai te machucar. Já pensou se ela solta meu nome na hora H? Agora vai. Se for fazer amor com ela, faz o básico. Porque se der tapa, ela lembra de mim. Puxão de cabelo, ela lembra de mim. Se for fazer amor com ela. Se der tapa, ela lembra de mim. Puxão de cabelo, ela lembra. Se for fazer amor com ela, só vocês vai. Porque

Brama FM, 11 horas e 46 minutos. Agora tá pertinho do almoço. Agora já não é mais uma tortura, não, falar do almoço. Tá chegando. Vou falar que eu já me adiantei, eu já dei uma petiscada aqui. Ih, menino, não aguentou, né? Não aguentou. Tô beliscando os negócios já, porque, nossa, mas bateu uma fominha, menina. Foi, né? Deu um negócio bom aqui. Entendi. Então tá bom, reta final do nosso programa. Daqui a pouquinho, meio-dia, tem Thaís Freitas e Davi Barbosa com Brama na Rede. E você já pode antecipar sua participação pelo 982999590 pra falar do seu time, pra falar do outro time. Você quer falar mal, quer falar bem? Então antecipa aí também. Dá pra colocar sua participação no ar, né não? É isso aí, 982999590 pra você participar. Daqui a pouco estão chegando Davi e Thaís, mais tarde tem o Noguchi, depois tem a Fernandinha. A programação da Brama FM segue bombando nessa sexta-feira. Eu tenho certeza que tá todo mundo no clima da sexta-feira. A programação já tá no clima da sexta-feira e esse final de semana vai ser bom demais, viu, Manu? Fernandinha, à noite, a programação da Brama. E fora o Juliano Reis, que volta também, né? Pra falar com todo mundo à tarde. Ah, olha, que delícia. Eu esquecendo o padrinho Juliano. Eu ouvi o programa do Noguchi ontem quase todo, fazendo umas coisas lá em casa. Que massa o programa dele. Que parabéns, Nogas! Vida longa pra você, pro seu programa. Ele fala com a Cristal, ele fala com outras pessoas também. Ele é todo, dos mais. Eu amei. Parabéns, parabéns, querido. Vamos juntos. É isso, Johnny. Agora, nessa reta final, a gente pode convidar as pessoas para escolher música, que aí a gente faz um bem bolado nessa reta final aqui com os pedidos. Eu acho que é uma boa, né? Eu gosto. Maravilha. Eu tava pensando se não era o caso de tocar a Simone Simaria, Quando o Mel é Bom, porque hoje é o dia do mel, né? Menino. Então eu vou deixar esse pedido. Se der, a gente encaixa. Se não, depois a gente vê. E agora, eu queria ler mais umas participações também. Se você ainda não mandou o seu recado aqui pro nosso Dose Dupla, manda aí que eu acho que dá tempo ainda de te mandar um alô e você contar pra gente. Se você tivesse 100 reais, 100 pilas pra fazer um rolê hoje, o que você faria, hein? Fiquei curiosa, ainda dá tempo de participar. Bom dia, Brameira. Vamos? Então vamos. Vamos. A número 1 do sertanejo, Brama FM. Aô! Chateado que elas separaram, viu? Você tá chateado que elas separaram? Gostava tanto. Ah, mas continuam maravilhosas também. Lindas. Quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Olha você me ligando e passando mensagens. Se não ligasse, eu iria ligar. Mas esperei a tua reação. A verdade é que a noite passada ficou tatuada em meu coração. Aí o cara vem, ó. Você fez de um jeito gostoso. O teu cheiro ficou em meu corpo, em minha boca. O teu gosto, o gosto do mel, o cheiro da rosa, ai, ai, ai. Oh, joga pra cima. Hey! Tuas mãos tocando em meu corpo inteiro. Os teus dedos adentrando meu cabelo, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Joga pra cima, moçada. Hey! Pensei que cê fosse embora. Tive resposta, mas quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Que é isso, menino? Você veio do céu e o nosso romance vai além de um quarto de motel. Tava esperando um sinal, uma mensagem e uma resposta. Mas quando

Brama FM, número 1 do sertanejo. Luan Santana, Luísa Sonza, Coração Cigano, aqui no nosso Dose Dupla, que está chegando ao final. Tem que achar uns efeitos especiais, assim, quando a plateia do finado Jô, lembra? Que ele ameaçava encerrar o programa e tinha aquele carinho da plateia. Eu tenho esse aqui, ó. Sério? Cadê os aplausos? Você tem aplausos aí também, eu gosto mais. Cadê? Eu tenho. Aqui. Palmas pro ouvinte Brama. E para essa sexta-feira que eu tenho certeza vai ser maravilhosa para todo mundo, tá chegando aí o Brama na Rede com Thaís Freitas e Davi Barbosa. Manu, para você um excelente final de semana, minha amiga. A gente se encontra aí nos bares de Goiânia. O quê? Que isso? Não engana as pessoas. Você já contou que você não tá aqui, que você chega terça-feira. O ouvinte, ele tá ligado em você, mas eu estarei. Ai, a minha braminha tá garantida, se beber não dirija. E aí, tudo certo por aqui. Então é isso. Um beijo enorme pra todo mundo. Um excelente final de semana. Nosso próximo encontro é sim, na segundona. E aí a gente vê qual é a energia da segunda ali, né? Então, juízo tá aí, hein, gente? Não quero ninguém mandando mensagem segunda-feira com ressaca moral, não, tá? É uma boa, é uma boa. Tchau, Johnny! Valeu! Na Brama FM é uma música. Música melhor que a outra. Aqui sentado nessa mesa, só o copo de cerveja é minha companhia. E essa casa está tão cheia e parece vazia sem você comigo. E hoje está fazendo um ano, aqui no meu calendário ainda está marcando o dia e o mês. Foi a primeira vez, e o que me prometeu, será que se esqueceu? De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua de mel, do nosso casamento. Como pude acreditar nesse seu juramento? E agora estou sozinho outra vez. De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara solitário e frio. Vai ser difícil eu me apaixonar de novo. Brama FM. Você que tem carro, moto ou caminhão, está com parcelas do seu veículo em atraso, dificuldades em pagar seu financiamento ou busca e apreensão e não sabe mais o que fazer, eu tenho a solução para você. Reduza a sua dívida em até 80% e recupere a sua tranquilidade financeira. Não é judicial, é negociação amigável com o banco. Faça a análise gratuita do seu financiamento e pare de pagar juros abusivos. Envie um WhatsApp agora mesmo. 62 98324-3740. 7 Capital, Avenida Rio Verde, em frente ao Buriti Shopping. Brahma FM, a número 1 do sertanejo. Do jeito que você gosta. Você. Todo dia. O dia todo. Aqui toca. Aqui é o Henrique. E aqui é o Juliano. Eu implorei pra voltar. Na Brahma. Toca a saudosa. Aqui é a Marília Mendonça. Já para se pobrega, me chama. O embaixador. Aqui é o Gustavo Lima. Também toca na Brahma. Beijinho na. Essa aqui. Aqui é o Matheus. Aqui é o Cauã. Está estourada na Brahma FM. Imagina só você na minha. Brahma, aqui toca. Bom, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Mais um som do seu carro, só toca indireta. O meu som. Você sabe onde ouvir. É aqui na Brahma FM 95,9. Yeah. Ah, mas que legal, hein? Na rede. Mas também é isso aí, uma ótima sexta-feira pra você ligado aqui na Brahma FM, a número 1 do sertanejo. Está no ar mais uma edição do Brahma na Rede. Muito prazer, eu sou Davi Barbosa e ao meu lado sempre ela, ó. Vem, Thaís. Oi, Davi, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha aqui o Brahma na Rede, aqui na sua 95,9, a Brahma FM no ar. Juntinhos estaremos até uma hora da tarde trazendo tudo do mundo esportivo pra você que é fã de onde a bola rolou e de onde a bola vai rolar, hein, Davi? É isso aí, Thaís, sextou aqui na Brahma FM. Inclusive, cadê aquela braminha do duplo malte? Não tô dirigindo mesmo, você pode abrir ali pra mim, Thaís? Aprecie com moderação. Sabe o que eu gosto? Daquele Black Brahma. Ah, aquele lá é genial. Aquele show. Muito bem, é isso. Eu já tô com pensamento à noite. Tá começando mais uma edição aqui do Brahma na Rede. Hoje, sexta-feira, 17 de março de 2023. Faltando 289 dias para acabar o ano. Por que a gente tá fazendo essa contagem? Também não sei. Davi Barbosa e Thaís Freitas. Hoje, Thaís, os aniversariantes famosos do mundo do futebol. O Giovanni Trapattoni, ex-técnico italiano, tá fazendo 84 anos. Sabe por que a gente colocou Giovanni Trapattoni? Por quê? Porque além dele estar fazendo aniversário mesmo, foi o cara que, segundo o Edmundo, acabou com a carreira do Edmundo lá na Itália. O Edmundo foi jogar lá na Fiorentina e o técnico era o Trapattoni. E aí o Edmundo é pistola. Ele é muito bravo com o tal do Trapattoni. O Trapattoni que inclusive já se aposentou, nem técnico é mais, tá bom? Então parabéns, Trapattoni. Tenho certeza que ele tá escutando a gente agora. E você que tá escutando a gente também. Imagina o Trapattoni ouvindo a gente. Eu acho gente... que o Edmundo também tá escutando a gente Edmundo, agora. Edmundo escuta o nós. O animal. O Edmundo escuta a nós. Ó, a partir de agora também, Thaís, claro que as pessoas podem participar, podem e devem participar desse programa. É convocação aqui no Brahma na Rede. Você ouvinte que curte aqui a programação esportiva, manda aí seu alô, aquele áudio curtinho de até 30 segundos, contando pra gente. De onde você tá ouvindo a Rádio Brahma agora? Qual é o seu time do coração? Manda aí aqui no 62982999590. É isso aí, Thaís. Vamos falar bastante dos estaduais pelo Brasil, além do Campeonato Goiano. Temos semifinais em muitos campeonatos estaduais, Campeonato Paulista, Carioca, Mineiro, Gaúcho. Teve também ontem Libertadores, o Fortaleza fora da fase de grupos. Vamos falar disso, vamos falar dos jogos da Copa do Brasil, jogos que você inclusive errou um, hein, Thaís? Só um, né? Só um você errou, tá bom, vai, tá bom, tá tudo certo. Tem também o sorteio da Champions League que aconteceu hoje de manhã, além da Fórmula 1 que acontece esse final de semana, tem grande prêmio lá da Arábia Saudita. Vamos falar sobre tudo isso aqui no Brahma na Rede, que só tá começando. O Zap Brahma, 98299-9590. Muito pegou aí? Bem. Anotou? Como é que tá na sua agenda o Zap Brahma? Zap Brahma mesmo? Na minha tá, Zap Brahma. Zap Brahma. Vou colocar assim na minha também. Vamos lá então começar a falar de Goianão. Vai lá, ó. Brahma na rede. Você gosta desse hino, né, Thaís? Eu gosto de todos os hinos. Sabia que eu teve uma época que eu sabia todos os hinos do futebol brasileiro? Sério? Sério. Eu vou te contar uma coisa. Quando eu era criança, eu curtia ficar decorando um hino de futebol. Putz, eu também. Eu lembro que eu ganhei um vinil do meu pai. Hino e mascote. Mascote também? Ó, uhum. Mascote eu não manjava muito, mas hino, eu ganhei um disco de vinil do meu pai, sei lá quantos anos eu tinha, que tinha todos os hinos. E aí eu também decorei um monte. Muito bem, estamos aqui com o hino do Atlético Goianiense, porque o Atlético, de ressaca após a eliminação da Copa do Brasil, vai pegar a Aparecidense em casa nesse final de semana, né, Thaís? Vai pegar, e a notícia ruim que desfalcado, viu, Davi? Olha só, no jogo pela Copa do Brasil, a gente teve que o meia chileno, o Ângelo Arauz, saiu de campo ali machucado, né? Fez exames e confirmou o rompimento total do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Vai passar por uma cirurgia e, infelizmente, não vai jogar mais nesse ano. Ele, que veio emprestado pelo Necaxa do México até o final do ano, estava indo muito bem a evolução do Arauz na equipe do Atlético Goianiense. O entrosamento na equipe estava bacana, mas vai ter que passar por essa cirurgia. E como pertence a outro clube, o departamento médico do Atlético explicou a situação do atleta, se colocou à disposição tanto para intervenção cirúrgica quanto para recuperação e reabilitação do jogador, mas ainda a data, local dessa cirurgia não foram definidos, porque depende dessa decisão conjunta entre o clube ao qual ele pertence, ao atleta também. Que pena, né? Vinha fazendo um bom trabalho aqui no Atlético, ou seja, semana de notícias muito ruins pro Atlético. Além de ter sido eliminado aí na Copa do Brasil, ainda perde um dos seus principais jogadores e o jogo de domingo, Thaís. Porque o pior é que, além dele, o Atlético ainda perdeu mais gente, viu? Tem outro desfalque já, é o volante Haldinei. Mas o caso é mais simples. Foi um pequeno desarranjo ali, digamos assim, muscular. Tá. Uma recuperação um pouco mais rápida. E talvez não fique à disposição para esse jogo contra a Aparecidense. Foi uma lesão que a gente fala ali de grau 1. A expectativa é que ele possa disputar a final, caso o Atlético passe pela Aparecidense. Já está cravando, já que o Atlético vai passar. Caso, né? O Atlético passe pela Aparecidense. Já o atacante Luiz Fernando teve um trauma no cotovelo esquerdo, mas os médicos disseram que ele não é problema para domingo, está sentindo só dor ali no braço. Assim como o lateral esquerdo Jefferson, que foi substituído ali no intervalo contra a equipe do Volta Redonda pela Copa do Brasil, porque sentiu um incômodo na coxa, o Jefferson. Então, esses dois estão ali só descansando um pouquinho, vão jogar sim contra a Aparecidense. São opções ali pro Moza para esse jogo decisivo. Maravilha, Thaís. Lembrando que o jogo vai acontecer lá no domingo, né? Lá no estádio Antônio Ascioli. 5 horas, ficou certo, cinco esse horário? 5 horas, ficou tá certo. Batido o martelo. Agora não muda mais. A Federação Goiana, para com isso de ficar mudando o horário toda hora, hein? Ai. Então é isso aí, torcedor atleticano, fica aí a dica. Domingo, às 5 horas da tarde, o jogo de volta. O primeiro jogo, o Atlético bateu a Aparecidense pelo placar de 2-1. E aí depende apenas de um simples empate para mais uma vez disputar a final do Campeonato Goiano. O Dragão, que só depende de si, né? Como você falou, busca o bicampeonato. E lembrando que agora só tem o Goianão para pensar até a estreia no Brasileirão. Então, é foco total aí no estadual. Muito bem, e falando em estadual... Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás e vou vibrar até o peito. Vamos lá então falar do Goiás, que também joga, na verdade vai jogar na segunda-feira contra o Anápolis. O jogo vai ser na Serrinha, essa data que foi alterada a pedido do próprio Goiás, né, Thaís? Exatamente, questão de logística, né, aquela questão ali de... viagens, viajou no meio da semana para encarar o Águia de Marabá lá no Pará. Fez um papelão lá em Marabá, diga-se de passagem. É, foi uma eliminação que custou aí muito caro pro Goiás nessa temporada, literalmente 2 milhões e 100 mil reais foram por água abaixo. né, por águia abaixo. E o técnico Guto Ferreira também lamentou muito essa eliminação do Goiás. Você tá engraçadinha hoje, né, Thaís? Segundo o Guto, o time do Goiás foi superior, viu, no tempo normal contra o Águia de Marabá, mas infelizmente nas cobranças de pênaltis, a gente viu ali os goleiros, até fizeram os papéis deles, né, o Tadeu pegou muito, o Axel também, sim, mas o Maguinho errou a última cobrança. O torcedor esmeraldino tá pé da vida nesse momento, lamentando muito, mas segundo o técnico Guto Ferreira, é importante a equipe seguir de cabeça erguida, afinal de contas vinha fazendo uma boa campanha aqui no estadual, né, já são muitos jogos de invencibilidade aqui, poucos dias antes aí de enfrentar a equipe do Anápolis pelo jogo de volta da semifinal do Goianão. Ele disse que não adianta ficar reclamando, tem que vir para Goiânia, já retomar os trabalhos e pensar aí em como fazer para chegar na final do Goianão. Muito bem, ontem a gente trouxe aqui se era um vexaminho ou um vexamão. Você, torcedor esmeraldino, opine, por favor. Isso. Foi um vexaminho ou foi um vexamão? Conta pra gente. Ser eliminado pelo Águia. Porque eu perguntei isso pra Thaís ontem, ela falou, não, vexaminho, isso acontece, nada demais. E eu falei que tinha sido um dos maiores vexames da história do Goiás. Pra mim foi, não, pra... Não, sabe qual foi o maior vexame da história do Goiás? Sabe? Qual foi? Pra mim, o maior vexame da história do Goiás foi ser eliminado na Sul-Americana pelo Sol de América. Sol de América. Você já ouviu falar de Sol de América? Mas é um nome bonito. Sol lindo, mas eu nunca tinha ouvido falar. Eu também Sol não. Sol Goiás pra ser eliminado pelo Sol de América. Sol de América, muito bem. Então, torcedor esmeraldino, faz o seguinte, vem aqui pro Zap Brahma, conta pra gente, 98299-9590. Você acha que a eliminação do Goiás foi um vexaminho ou um vexamão? Foi um grande vexame, uma grande vergonha? Ou tudo bem, acontece, tá tudo bem, a gente não queria mesmo esses 2 milhões, tá tudo certo. Conta pra gente se você tá confiante aí pro restante da temporada. Então é isso, a final do Campeonato Goiano deve mesmo ser Goiás e Atlético, lembrando que o Goiás ganhou o jogo de ida, né, Thaís? Exatamente. Lá em Anápolis, 1-0. Foi 1-0, foi placar magrinho, 1-0 gol do Bruno. 1-0, 1-0. É tanto pênalti na nossa cabeça que não, a gente deu uma bugada aqui. Deu uma tela azul aqui. Deu uma tela azul. É isso aí, então. Tá bom? Portanto, o Campeonato Goiano com esse jogo no domingo, na segunda-feira o Goiás jogando à noite, claro que a gente vai estar aqui na segunda trazendo tudo sobre os jogos do Goianão. Vamos falar de Campeonato Paulista, Thaís? Você esqueceu do Vila Nova? Ah, não, não. Você quer falar o quê do Vila Nova? Vai, me fala do Vila Nova. Para com isso, me fala, menino. Do Vila Nova. Não, do Vila Nova a notícia é ruim, a notícia... Não, então, né, não dá. O torcedor não aguenta mais notícia não, ruim. Não, mas não é do time específico, mas um caso que envolve jogadores que estavam no Vila Nova, né? Manipulação na Série B, né? 8 jogadores foram denunciados e a pena pode chegar até 6 anos de prisão. A gente tinha um Romário, né? Que estava envolvido ali pelo lado do time do Vila Nova, citado aí entre os envolvidos, além do Romário, o Joseph da Tombense, Mateuzinho, o ex-Sampaio Corrêa, que hoje está no Cuiabá. 5 novos foram citados. O Gabriel Domingos, no Vila Nova, aquele que disse que só emprestou a conta, que não sabia de nada. O Alan Godoy, do Sampaio Corrêa. O André Queixo, também do Sampaio Corrêa, que hoje está no Ituano. O Igor Catatau, ex-Sampaio também, que hoje está no Irã. E o Paulo Sérgio, ex-Sampaio, que hoje está no Operário. A equipe do Sampaio foi mais aliciada, né? Tem uma galera. Todos eles vão ser denunciados pelo crime de corrupção em competições esportivas. E a pena prevê de 2 a 6 anos de reclusão e multa. É, o bicho vai pegar. O Ministério Público aqui de Goiás também denuncia 6 pessoas que não são jogadores e que estariam envolvidos ali no núcleo de apostadores, cujo aliciador seria o empresário Bruno Lopes de Moura. São elas: Camila Silva da Mota, Zildo Peixoto Neto, Ícaro Fernando Calixto dos Santos, Luiz Felipe Rodrigues de Castro e o Vitor Yamax Fernandes. É, meu Deus, é muita gente envolvida, corrupção em competições esportivas não dá, né, gente? Caso de polícia, né, Thaís? Lógico que isso vai ser apurado. É... A coisa toda começou com o Romário. Exatamente. Né? Que foi e falou o que tinha acontecido, aquele jogo contra o Sport. Na verdade, no final do ano passado. Não começou com o Romário, né? O aliciador foi cobrado do presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, o que deu errado a aposta, porque o cara lá não fez o combinado e ele não ganhou o dinheiro. Agora, você tá pensa brincando, bem. Foi isso mesmo? Ele chegou no presidente disso, e cobrou. Agora, detalhe, o presidente é policial. Eu acho que ele também não sabia disso. Rapaz, mas que... E aí deu muito ruim que o próprio Hugo Jorge Bravo foi ao Ministério Público e relatou todo o ocorrido e deu, desencadeou essa investigação que acabou culminando nisso aqui que a gente tá vendo. Então, assim, Davi, foi... né? Cara, a gente que gosta do esporte, a gente que gosta de futebol, a gente não quer pensar que isso existe, né? Uhum. É, mas... enfim, os fatos estão aí para serem apurados, né? Então, é lógico que é um assunto muito mais agora policial do que esportivo, e aí a gente espera a resolução aí dessas investigações, o que vai se tirar de conclusão disso tudo. Claro que a gente não quer que esse tipo de coisa aconteça, mas acontece, a gente sabe que acontece, tá aí, e aí, infelizmente, não é uma coisa legal, né, Thaís? Deus me livre, gente, pior que isso aí pode ser só a pontinha do iceberg, né, gente? Quantos já anos pensou? A gente não vê isso acontecer em várias séries do Campeonato Brasileiro, né? E não, às vezes uma coisa simples, ó, vamos fazer 15 escanteios no primeiro tempo de um jogo. São coisas assim, mas que a galera tá ganhando dinheiro com isso aí, né, Davi? É isso aí, muito bem. Esse é o Brahma na Rede, ao vivo aqui na Brahma FM. Claro, contando sempre com a sua participação. Olha o hino do Vila aí, ó. Ah, o hino do Vila aí. Aumenta aí, ó. Você que tá dirigindo agora, aumenta. Ah, nosso zap é o 98299-9590. Vamos fazer o seguinte, ô Thaís, eu vou tocar uma musiquinha aqui do Israel e Rodolfo com a Maiara e Maraíza. Uma musicona, né, meus compadres, Israel e Rodolfo é demais. Então, vou tocar a música deles e aí na volta a gente volta falando de Paulistão, pode ser? Fechou. Vai lá então, ó. Zap Brahma, 62982999590. Segue amando, o importante é se pegar. Quatro paredes e nós fazendo amor lento, fazendo amor veloz. O que a gente faz é diferente dos iguais. A gente briga igual casal e se pega como um amante. Uou, a gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante. É se pegar. Quatro paredes e nós fazendo amor lento, fazendo amor veloz. O que a gente faz é diferente dos iguais. A gente briga igual casal e se pega como um amante. Uou! A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante. Sertanejo, a preferida da Thaís, hein? Israel e Rodolfo, Maiara e Maraíza, nem namorado, nem ficante, nem nada disso. Brahma na Rede. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a ai, ai. Aguarda. Vamos lá então, voltando aqui com o Brahma na Rede, ao vivo na Brahma FM. Gosta de futebol? Participa com a gente, manda sua mensagem 98299-9590. Thaís, vamos lá então. Já que você soltou o hino do Palmeiras, a gente começa falando dele então. O Palmeiras que vai pegar o Ituano pela semifinal do Campeonato Paulista. Isso. O confronto, apesar de ser raro, você acredita que já aconteceu nessa fase da competição lá em 2014? Ah, é? Não, não foi o campeonato que o Ituano disso. Ganhou, inclusive. Aí, ó, sinais dizem, ó, já me deixou mais animado. Tá vendo? Na época o Verdão não vivia um bom momento, iniciava ali a sua primeira temporada depois do retorno à Série A do Brasileirão. Mesmo assim, na época, comandado por Gilson Kleina, teria pela frente um ano complicado, mas com uma briga contra o rebaixamento e uma eliminação na semifinal do estadual, tá vendo? Diante do Ituano, o Palmeiras entrou em campo na época com o Fernando Praz. Bruno, depois substituiu ele no intervalo, Thiago Alves, Lúcio, Wellington e Juninho, Marcelo Oliveira, Wesley, Mendieta, depois o Valdívia, Bruno César, Leandro e Allan Kardec. Caraca, o torcedor palmeirense deve ter escutado essa escalação agora. E chorado. E tá arrepiado agora. Muito bem, é isso aí. Domingão, então, lá no Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras pegando o Ituano. Essa notícia que a Thaís me deu, me traz muito esperança. Lembrando que esse... O Ituano, que viveu o auge da sua história nessa época aí que eu contei, que foi campeão em 2014, e depois de passar pelo Palmeiras, o time enfrentou o Santos na decisão em dois confrontos. E ganhou. No primeiro 1-0 e depois venceu pelo mesmo placar na volta, campeão paulista. Agora tem pela frente o soberano time de Abel Ferreira. E aí? Cadê? Eu já vou preparar o hino do Ituano aqui pra segunda-feira. Lembrando, pra você, ouvinte do Brahma na Rede, como é que funciona lá em São Paulo? É um pouco diferente. Esse jogo da semifinal, das quartas também, ele é jogo único, ninguém tem vantagem. O Palmeiras, claro, tem a vantagem de jogar em casa por ter feito a melhor campanha. Ué, acabou o hino do Palmeiras aqui. Aí, o que que acontece? Se empatar o jogo, Thaís, é pênalti. Sim. É pênalti direto, não tem conversa. E aí não tem jogo de volta, porque o regulamento do Campeonato Paulista é esse. Então, Palmeiras e Ituano, vai que o time do Abel não esteja tão inspirado assim no domingo. Ituano já eliminou o Corinthians na semana passada. É. E no meio da semana eliminou o Ceará, ambos os jogos nos pênaltis. E aí pega o Palmeiras do Abel Ferreira, que pra mim e pra Thaís tinha que ser o próximo treinador da seleção brasileira. Tá bom? Palmeiras e Ituano, então semifinal do Paulistão. Ô Thaís, o outro jogo dessa semifinal é Água Santa e Bragantino. Quem diria? Água Santa e Red Bull Bragantino, tudo bem. E tem um fator curioso desse jogo aí também. Vamos lá, fator curioso. O Santos sequer avançou aí para as quartas de final do Campeonato Paulista, né? Certo. Mas a Vila Belmiro será palco para uma das semifinais do estadual. E sabe por quê? Porque eu fiquei curioso para saber isso. Quando eu vi Vila Belmiro, eu falei, ué, o que tem a ver foi a Vila Belmiro? Foi em razão da falta de iluminação lá na Arena e na Mar, em Diadema. O Água Santa escolheu encarar o Red Bull Bragantino segunda-feira, 9 da noite, lá no Estádio Alvinegro, lá na Vila Belmiro, sabia? Olha só, não imaginava que era por esse motivo. O Água Santa, que agora é apelidado de Água Benta, responsável por surpreender e eliminar o São Paulo nos pênaltis após o empate sem gols no tempo normal na última segunda no Allianz Parque, analisou o estádio do Canindé, a Neoquímica Arena, mas optou por levar a partida mais importante da sua vida lá para Vila Belmiro, em razão da distância entre as duas cidades, das boas condições do gramado e, entre outros fatores lá, a boa relação também com a diretoria do Santos. Para você descer lá de Diadema para Santos, realmente não é muito longe, mas na capital a gente teria outras opções. O próprio Canindé, Arena Barueri, que é um estádio sensacional. É legal a Arena Barueri. Né? Uhum. Então a gente teria outras opções. Curioso essa escolha. Acho que ele quis dificultar a vida pro Bragantino também. Foi, né? Pro torcedor do Braga não ir lá pra Vila Belmiro. Esse jogo, Thaís, vai ser na segunda. Confirma? É isso mesmo? Confirmo, mas você tá falando pro torcedor do Braga não ir. A diretoria já agiu rápido e falou que o torcedor que quiser ir vai bancar ônibus pra levar todo mundo lá de Bragança Paulista lá pra Vila Belmiro, viu? Aí sim. E o Água Santa, que é dona aí da quarta melhor campanha nessa fase de classificação do Paulistão, com 23 pontos do grupo B, Mesma pontuação do São Paulo, mas que levou vantagem ali no saldo de gols. O Água Santa, se vencer agora, leva sua primeira final de campeonato paulista para enfrentar Palmeiras ou Ituano, hein, gente? Que duelo no domingo agora no Allianz. É isso aí. Eu torço muito para anunciar aqui na semana que vem que a final do Paulistão seria Ituano e Água Santa. Torço muito para isso. Água Benta. Água Benta, esqueci. É isso aí. Então, Paulistão, a gente passando tudo que vai acontecer. Domingo, Palmeiras e Ituano. Segundona, tem o Água Santa ou Água Benta contra o Red Bull Bragantino. Vamos para o Rio de Janeiro. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Vamos lá então falar do Fluminense, que enfrenta o Volta Redonda, jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. O time do Diniz vai ter que jogar bola pra passar pra final, hein, Thaís? E vai ter que segurar o Lelê, que tá demais, tá querendo mostrar pro novo clube que sabe fazer gol e tá fazendo aí nessa temporada. Deixa eu te perguntar, não pega mal pro jogador, por exemplo? Pega não, ele pega tá vendido bom pro Fluminense, certo? Já tá garantido, já, amigo. Não vai voltar atrás se ele meter 3, 4 então, no Fluminense. Mas e o torcedor, como é que fica? Fica feliz que chega lá, ele, sério, vai cobrar dele o mesmo empenho contra os outros times. Se ele não tiver, ele vai tá falar, ferrado. Vai falar, filha da mãe, você tá eliminou ferrado a gente lá atrás. Você sempre tirou a gente do campeonato. Vamos lá, o então. Fala de Flu e Volta Redonda. Volta Redonda que veio até Goiânia essa semana e eliminou o Atlético, lembrando, né? Exatamente. E no sábado, o Fluminense vai encarar o Volta Redonda, o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, depois de ter perdido por 2-1 na ida. A partida vai acontecer lá no Maraca a partir das 16h no sábado. Tem transmissão aí pela Band, na TV aberta, Band Esportes, na TV fechada. E o torcedor também pode acompanhar pela internet, por sites, enfim, rádio, o que quiser. Né, meninos? Lembrando pra você que esse jogo é importantíssimo, porque quem passar, e aí? O Fluminense vai conseguir reverter esse placar? Pois é, o jogo de ida 2-1 pro Volta Redonda foi um jogo muito difícil pro Fluminense, saiu barato pro time do Diniz esse 2-1, e agora o jogo no Maracanã, o jogo vai ser amanhã às 16h, e o Fluminense tem que ganhar, não tem outro resultado, tem que ganhar. Lembrando que o atual campeão, ele vai honrar o favoritismo, Davi? Ah, Thaís, eu acho que o Fluminense passa. Eu acho que passa, eu acho que não vai ser fácil, não, mas eu acho que passa. Suado, eu acredito sim no time do Diniz, viu? Eu acho que entrou numa lua de mel ali com a torcida quando conquistou a Taça Guanabara em cima do Flamengo, né? E aí acomodou. Trouxe o Marcelo. Não é que acomodou. Tomou esse susto aí, né? Lá no Raulino de Oliveira 2-1 do Volta Redonda, mas o Fernando Diniz tem uma carta na manga. Eu confio muito também no trabalho dele, acho que ele é um grande treinador e vamos ver o que ele vai aprontar pra cima desse Volta Redonda nesse jogo de volta, né? Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui pro Alexandre. Alexandre, muito bem, ele mandou uma mensagem aqui no nosso zap falando o seguinte: boa tarde, no Paulista tem campeão do interior. Como vai ser esse ano com praticamente 3 times do interior? Já tirou o Palmeiras da jogada, hein? Ai, gente, é bom demais o futebol por isso. Muito bem, vamos ver. Eu torço muito, viu, Alexandre, para que tenha realmente um campeão do interior esse ano lá no Campeonato Paulista. Também, vai, Thaís, pode falar. O bom do Campeonato Carioca é que envolve, assim, clássicos, né? Times muito grandes que a gente pode ver duelando aí, como vai acontecer no domingo no Maracanã, 16h, o duelo decisivo entre Vasco e Flamengo para definir aí a última vaga da final do Carioca. A gente vai conhecer o primeiro no sábado, entre Volta Redonda e Fluminense, e o segundo no domingo com Vasco e Flamengo. Inclusive, vou tocar o hino do time que vai se classificar aqui, ó. Uma vez Flamengo. Será, cara? Ganhou de 3-2, né? No jogo de ida na última segunda. O Vasco teve melhor campanha na Taça Guanabara, precisa de uma vitória simples, né? Já o rival rubro-negro precisa ali fazer melhor. Vamos ver se o Vitor Pereira vai fazer jus e vai conseguir passar. Mas o Vasco tá naquela crisezinha, porque acabou eliminado pelo ABC ontem, né? Pois é. O Vasco tem pouco tempo pra juntar os cacos, digamos assim, pra enfrentar o Flamengo. Maurício Barbieri não vai ter desfalques, né? Ainda ganhou o reforço do Orellano pro duelo. Então a tendência é que o time não sofra muitas alterações em relação ao jogo da última quarta-feira. Já o Flamengo teve essa semana livrinha para trabalhar lá no Ninho do Urubu. Deve ter uma mudança na equipe. O Davi Luiz, o Wesley e o Felipe Luiz avançaram já na recuperação, voltaram a trabalhar já com o grupo, devem ser relacionados pelo menos, assim como o Gerson, que cumpriu suspensão no primeiro jogo, e por outro lado, o Marinho e o Matheus Gonçalves estão suspensos e se juntam aí aos desfalques do Flamengo. Ô Thaís, deixa eu te perguntar, na semana passada a discussão era a seguinte: se o Vasco do Barbieri estava melhor preparado do que o Flamengo do Vitor Pereira. E melhor preparado não significa que é um time melhor, porque não é. Não é. Você pegar os 11 do Vasco contra os 11 do Flamengo... Não, tá ruim. É lógico que o time do Flamengo, tecnicamente, é muito melhor. No papel é bem melhor. É bem melhor. E aí, mas a discussão era essa. Teve o jogo na segunda-feira, o Flamengo ganhou do Vasco 3-2, ganhou com autoridade até. E aí, agora, para esse jogo de volta, o Vasco chega, além de ter sido derrotado no primeiro clássico, com esse peso dessa eliminação ontem na Copa do Brasil. A gente vai chegar nesse assunto Copa do Brasil, mas já que estamos falando de Vasco, já vamos emendar tudo aqui. Vasco foi eliminado ontem pela Copa do Brasil, graças ao centroavante. Ê, centroavante, hein? Esse entrava. O Vasco que ontem saiu da Copa do Brasil e aí pega o Flamengo, de certa maneira, pressionado. Você acha que não, Thaís? Com certeza, com certeza. A pressão tá grande, ainda mais em cima do Pedro Raul. Pedro Raul, se errar mais um pênalti, eu acho que ele não é possível. Cara, a gente tava falando aqui fora do ar antes do programa, a gente chegou a uma conclusão. Pedro Raul, ele não, a praia não faz bem pra ele. O ar do Rio de Janeiro não faz bem pra ele. Aquele ar mais úmido. A maresia dá uma enferrujada nele. Ele jogou no Botafogo, não virou nada. Aí veio aqui pro Goiás, arrasou o mundo, ganhou o mundo. Todo mundo queria o Pedro Raul. Aí o Vasco pagou caro e levou. E tá pagando caro, porque o Pedro Raul já errou 3 pênaltis. É o terceiro pênalti ontem que ele perdeu. E aí, pra gente... Volta Pedro Raul pro Goiás. Cara, você tem que entender onde você joga bem, irmão. Você tem que entender qual praça te faz melhor. Torcedor esmeraldino te quer. Pois é, e tá fazendo uma falta, não no Campeonato Goiano. No Campeonato Goiano tá tudo bem pro Goiás. Mas, por exemplo, nesse jogo contra o Águia, um Pedro Raul seria muito útil, né, Thaís? Seria. Torcedor esmeraldino chora, lágrimas de sangue. Ah, meu Deus do céu, é o do Vasco também, inclusive. É isso aí, Campeonato Carioca, semifinais, Fluminense Volta Redonda, Vasco e Flamengo. Quando a gente tiver de volta na segunda, a gente já vai estar com essa final decidida aí, certo, Thaís? Certinho, e trazendo todos os detalhes, aquele raio-x pra você que gosta do futebol e acompanha aqui no Brama na Rede. Boa! Copa do Brasil. Muito bem, falamos de Vasco eliminado ontem em 3 jogos pela Copa do Brasil. Thaís dos 3 acertou 2, hein? Vamos aos jogos. Grêmio 3, Ferroviário 0. Também tivemos ontem o jogo entre CSA e Brusque. O CSA ganhou. O jogo foi lá no estádio Rei Pelé, 1-0 pro CSA. E aí, o jogo que a gente estava falando agora, o Vasco contra o ABC no tempo normal, 0-0, e nos pênaltis, 6-5 pro ABC. Quem perdeu o pênalti foi exatamente o Pedro Raul, aquela coisa toda. Ah, qual foi a brincadeira? Fala. Não, vou falar. Não. Vai, fala. Não, vou falar. Fala, aqui baixinho. Não, entre deixa nós pra lá, aqui. Deixa pra lá, deixa, o torcedor tá sofrendo. Você passa muito pano pro Vasco, viu? Vamos falar do time que ganhou aqui na Copa do Brasil. Até nós iremos para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Ah, esse hino é bonito demais, cara. Ó, com gol de Luizito Soares. Você falou que eu gosto dele, tá vendo por quê? O cara faz gol, cara. Cara, o Soares mais uma vez ontem fez um gol. E até quando ele pega errado na bola, a bola acaba entrando. O Grêmio bateu o Ferroviário, 3-0. O jogo estava difícil até o primeiro gol, e aí depois do primeiro a coisa desandou. O Grêmio passando com certa facilidade para a terceira fase da Copa do Brasil. Soares, que é artilheiro do Grêmio na temporada, chegou a perder um pênalti no primeiro tempo contra o Ferroviário, mas acabou deixando a sua marca aí na etapa final. São 9 gols em 11 partidas até esse momento pelo Tricolor, além de 4 assistências dadas. Faz jus ou não faz a contratação? É o matador, o Soares. Eu estou muito curioso para ver ele no Brasileiro, Grêmio... claro. Claro que o nível do Campeonato Gaúcho não chega perto do nível que ele vai ser exigido no Brasileirão. Ainda mais essa edição do Brasileiro, que só tem time grande, né? Então eu tô muito curioso para ver o Luizito Soares no Campeonato Brasileiro. Enquanto não chega o Campeonato Brasileiro, quais são os testes do Grêmio? O Grêmio que tá fora de qualquer competição sul-americana. O Grêmio avançou pra terceira fase, né? Terceira da Copa fase do Brasil. Agora da Copa Espera do Brasil. Aquele sorteio da CBF para conhecer o próximo adversário. Mas tem o Gauchão pela frente, né, Davi? Gauchão pela frente. Vamos então. O time volta a jogar já no domingo, 16h, diante do Ipiranga. Duelo de ida das semifinais que vai acontecer lá no Colosso da Lagoa, em Erechim. O Grêmio, eu trago curiosidades também. Vamos lá, trazer vamos curiosidade. Lá. Curiosidade. Hoje reparou? Você viu, a Thaís está cheia das curiosidades hoje. Você reparou ontem no jogo que o Renato Gaúcho estava com uma proteção na mão, assim, com o dedinho? Você reparou mesmo? Eu vi, de verdade. Isso. Que foi esse negócio? Ele teve uma luxação no polegar da mão direita. Depois do jogo, na coletiva, o técnico foi questionado sobre o que aconteceu com ele, que a mãozinha estava lá, né, precisando de um suportezinho, aí ele foi responder. Que houve? Ele foi participar do treino, ele gosta de participar do rachão, brincar com os jogadores no gramado. O cara, né, que é boleiro, vira treinador, ele acaba participando do rachão. Toda vez, até quem não é, gosta. É, verdade. É, e ele estava participando do treino e na hora que ele foi para fazer o gol, o Soares fez uma falta nele, daquelas, empurrou e ele bateu na trave. Sério? Aí ele foi se proteger, né? E quebrou o dedinho, machucou o dedinho ali, luxou o dedinho. E depois que ele foi pedir desculpa, ele olhou e viu quem era, ele falou: ainda bem que foi você. Imagina se fosse o Joaquim da vida que me machucasse. Brincou o Renato. Então, assim, perdoou, porque era o Luizito. Se fosse qualquer outro José da vida, ele tinha soltado os cachorros, não tinha? Se fosse o Rogério Ceni, brigava. Cuidado que o Luizito morre. Cuidado, tem que essa. Luizito morde. Tem essa também. Muito bem, é isso. Campeonato Gaúcho, então. O Grêmio pegando o Ipiranga. E esse jogo vai acontecer no domingo, é o jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. Esse campeonato que tem tudo para ter um Grenal na final. Tudo caminha para isso, já que a outra semifinal é Caxias e Internacional. Ah, muito bem. Cadê o hino do Inter aqui, ó? Glória do desporto nacional, ó Internacional, que eu vivo a exaltar. É isso aí, Internacional que pega o Caxias. Esse jogo vai acontecer amanhã, hein, Thaís? Bola rola às 16h no estádio Francisco Stedley. Partida também aí que todo mundo vai estar de olho, porque o segundo colocado na classificação geral, os comandados ali de Mano Menezes, tiveram altos e baixos nessa primeira fase do estadual. Foram 6 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Tem 22 pontos, 7 a menos que o líder Grêmio. Um dos jogos que terminou em igualdade foi justamente contra o rival desse sábado, 2-2, com o Inter buscando aí um empate no finalzinho da partida após sofrer a virada no segundo tempo, viu? E já do outro lado, o Caxias encerrou a primeira fase na terceira colocação com 20 pontos, em desvantagem por decidir o jogo de volta fora de casa. O time agora tem o apoio do seu torcedor, vai tentar ir pro Beira-Rio com um bom resultado da ida. Então, assim, tá ali, a torcida tá empurrando. Vamos ver se vai o Caxias, né? Costuma surpreender. O Inter, que esse ano também não se deu. Aliás, tem um bom tempo que não se dá bem no Grenal, né? O Inter que tá numa missão ingrata, porque o Grêmio. Inter ingrata, até rimou. Intergrato. Não, fazer um trocadilho. O Inter que tá numa missão ingrata, porque o Grêmio se reforçou, trouxe jogadores, trouxe o Vina, trouxe o Soares, que eu não preciso nem dizer, trouxe o Reinaldo, lateral que era do São Paulo. Enfim, o Grêmio se reforçou. O Inter trouxe o Luiz Adriano, repatriou aí. Pois é, mas assim, no peso, quando você olha para os dois times, você fala assim, poxa, o Grêmio se reforçou muito mais. E aí isso acabou mesmo se refletindo em campo, o Inter ficando bem abaixo do Grêmio, inclusive no clássico Grêmio-Inter, o Grenal. Foi um jogo equilibrado, mas que o Inter jogou ali claramente para empatar o jogo, não conseguiu, tomou o gol do desempate no final. E aí essa diferença vai ficando evidente no campo, né? Grêmio e Inter, portanto, jogando nesse final de semana lá no Rio Grande do Sul. O Grêmio contra o Ipiranga, o Inter contra o Caxias, que tem uma camisa bem bonita. Trago uma curiosidade. Cadê? Tem que fazer uma vinheta. Curiosidades da Olha, você lembra de um ídolo da torcida do Inter, multicampeão pelo clube, Guinha Azul. Você tá brincando? Ele mesmo. Eu não sabia que você ia falar dele. Olha, ele é a prova viva que a saudade do futebol sempre fala mais alto. Guinha Azul, 44 anos, sabia disso, né? Depois também de ter se aventurado brevemente como treinador. Certo. Agora, o Canhoto está de volta ao futebol, assinou um contrato de 10 dias com o Juventude Agrário de Corralito de Córdoba, sua cidade natal na Argentina. Aí, você já viu o contrato de 10 dias? Não, nunca vi. 10 é porque dias, não, 10 dias não existe. Esse time é amador, vai jogar a Liga Regional lá, Rio Terceirense, lá de futebol, torneio de Córdoba. E esse contrato de 10 dias com o Cholo é exatamente no prazo que a competição vai ser disputada. Então, o Guia Azul tem 10 dias para fazer a diferença lá na várzea, digamos, da Argentina. Guia Azul que batia até na mãe dele se deixasse. Boa, Guiné, gostava dele. Gostava também. Achava um cara legal. Vamos de música, Joneto e Frederico, aqui na Brahma FM. Esse é o Brahma na Rede, ao vivo até uma da tarde. Nosso zap é o 98299-9590. Vamos voltar, tem que falar de Atlético Mineiro, Cruzeiro, temos que falar de Champions League, tem um monte de coisa aqui. Fica por aí, ó. Teus olhos, o teu jeito, a sua voz fala baixinho em meu ouvido. São teus dedos, o teu toque, o teu suspiro que não sai do pensamento. Eu sei que não resisto. Eu já conheço suas manhas e manias. Já não vale o seu disfarce, a gente fica em sintonia. Cansei de inventar você pro coração, pro meu coração. Eu não te amo como ontem, amo mil vezes mais. Me conta os teus segredos, mostra os teus sinais. E se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei. Te amo e nada mais. Eu não te amo como ontem, amo mil vezes mais. Me conta os teus segredos, mostra os teus sinais. Se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei. Te amo e nada mais. Eu já conheço suas manhas e manias. Já não vale o seu disfarce, a gente fica em sintonia. Cansei de inventar você pro coração, pro meu coração. Eu não te amo como ontem, amo mil vezes mais. Me conta os teus segredos, mostra os teus sinais. E se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei. Os teus segredos, mostra os teus sinais. Se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei. Te amo e nada mais. Segredos, mostra os teus sinais. E se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei. Eu não te amo como ontem, eu amo mil vezes mais. Me conta os teus segredos, mostra os teus sinais. Se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei. Te amo e nada mais. Oh, te amo e nada mais. FM, a número 1 do sertanejo, te amo e ó, nada mais, João Neto e Frederico, continua. Na rede. Brahma na rede. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. É isso aí, minha querida Thaís Freitas. Estamos de volta com o Brahma na Rede. Antes da gente falar do Atlético Mineiro e do Campeonato Mineiro, o Atlético que tá em festa, tá na fase de grupos da Libertadores, deixa eu mandar um abraço pro Diogo, grande Diogão, lá do Matuto, tá ouvindo a gente. Ele tá com o Heitor no carro, tá levando o Heitor pra escola. Então, Diogão, valeu, meu irmão, um abraço pra você. Heitor, pss. Eu sei que você torce pro Paysandu, viu? Eu sei que você é torcedor do Paysandu. Valeu, ele valeu. Gosta do Nicolas, o Cavani do Cerrado. Agora já foi o Cavani lá da Amazônia. Muito bem, é isso aí, gente. Ô, Thaís, vamos então falar de Campeonato Mineiro por aqui? Bora. Nesse sábado a gente tem o Galo Mineiro encarando o Atlético Clube pelo jogo de volta aí da semifinal do Campeonato Mineiro. O jogo vai rolar às 16h30 lá no Independência. E anteriormente o Galo tinha sido derrotado por 1-0 fora de casa, viu? Lembrando que nesse jogo a equipe começou com os reservas e no decorrer do jogo foi aí que o técnico Eduardo Cudê resolveu colocar os titulares, mas não deu tempo. Os visitantes cresceram e tiveram a chance de empatar com o Hulk, mas o Hulk desperdiçou até uma cobrança naquela época lá e não conseguiu empatar o jogo. Não, o Hulk que tá bem, mas tá um chato, tá um reclamão também. Todo jogo que ele perde, ele reclama, hein, Thaís? É o papel do cara, né? Chato pra caramba. Ó, Hulk. Dono da melhor campanha, o Galo Mineiro tem a vantagem do empate no placar agregado. Assim, avança pra final do Campeonato Mineiro. Necessária apenas uma vitória simples e do outro lado o Atlético vai fazer de tudo porque o clube pode fazer história ao eliminar um dos principais elencos do Brasil e para isso pode até empatar a partida de volta que o Atlético avança, lembrando já que você falou do Hulk, que ele tá chato e chato, tal. Chato, Hulk. O Hulk tá ali no ranking, assim, digamos assim, das duplas mais dinâmicas e artilheiras entre os times da Série A. Temos Hulk e Paulinho no Atlético Mineiro, já fizeram 4 gols esse ano. Os dois estão demais, uma sensação ali. Inclusive, na última quarta-feira contra o Milionários, os dois foram os responsáveis diretos aí pela classificação do Galo para a segunda fase de para a fase de grupos da Libertadores. E juntos, eles somam 4 gols com assistências de um e finalização do outro. No Mineiro, no Mineirão, o Paulinho marcou 2 vezes de cabeça e o Hulk fechou a conta com um lindo gol de voleio. A gente lembrando aí esse jogo contra o Milionários. E é isso aí, entrosamento dos dois tá legal, né? Hulk e Paulinho parece que é uma dupla realmente que deu liga. Atlético Mineiro que tem tudo pra passar, precisa de uma vitória simples, é bem verdade. E o Atlético jogando ali pelo empate pra conseguir chegar à final do Campeonato Mineiro. E fazer história. É isso aí, o outro jogo da semifinal envolve... é o time grande de Belo Horizonte, é esse, viu? Rapunzinha. É isso aí, em meio a protestos, torcida do Cruzeiro meio na bronca com Ronaldo Fenômeno, o Cruzeiro vai pegar o América Mineiro, que sim, é o grande favorito. É raposa passar. Contra coelho. É raposa contra coelho, quem corre mais? Vamos voltar a campo para ver quem vai ficar aí com a última vaga da final do Campeonato Mineiro. A bola rola a partir das 6 horas da tarde no estádio Independência, em Belo Horizonte. Lembrando que o jogo de ida aconteceu no estádio do Jacaré. Terminou 2-0 para o Coelho. Coelho bateu a raposa. Ô, Thaís, me fala uma coisa. Uma curiosidade aqui sobre o Campeonato Mineiro. O gramado do Independência vai sofrer esse final de semana. Sábado, amanhã joga o Atlético Mineiro contra o Atlético. E no domingo, América Mineiro e Cruzeiro. Certo? Sim, certo. Os dois jogos no Independência. O jogo do Atlético às 16h30, o jogo do América contra o Cruzeiro, clássico, às 18h. Tranquilo. Muito bem. E o Ameriquinha tá praticamente com o passaporte carimbado para essa final. Você sabe que o torcedor do América odeia que chame de Ameriquinha, né? É carinhoso, não foi maldade, foi do coração. É igual o Rubinho, chama o Rubens Barrichello de Rubinho. Ele gosta. Ele não gosta, não. Ele fica prostituto da vida, ele fica bravo. Contudo, eles devem ligar o radar ali, o pessoal do América, então. Deve ligar o radar para não ser surpreendidos lá no Horto, viu? Com a vantagem do primeiro confronto, o Coelho pode perder por 2 gols de diferença, que ainda assim vai estar na final do Mineiro, mas a Raposa tem uma missão e tanto pela frente. O clube ainda segue na busca por reforços para essa temporada, é o que a torcida está na bronca com o Ronaldo, cobrando nomes de peso, mas vai ter que se reinventar aí para brigar com unhas e dentes por uma vaga na final do Mineiro. Vale a vida para o Cruzeiro, que está voltando aí depois de um longo e tenebroso inverno na Série B, voltando para a Série A, mas igual o Ronaldo falou, querem milagre, eu tô reestruturando um clube para depois a gente fazer esse trabalho de contratar grandes nomes, né? Ô, Thaís, você acha justa essas críticas ao Ronaldo, acho a gestão? Não. Eu, enfim, eu também já ia falar que eu não acho legal. O Ronaldo pegou o Cruzeiro, o time tava na segunda divisão. Na M, três pontinhos, né? Tava uma porcaria, e aí ele pegou o Cruzeiro. Desembolsou uma grana, apostou, foi lá e falou, porra, o time que eu fui criado, né? O time que me revelou, vou lá fazer, né? Dar uma força aqui, não vou deixar morrer a história do Cruzeiro, né? E aí os caras retribuem dessa maneira, vamos ficar na paz aí, né, gente? Vamos dar um tempo pro cara trabalhar, reestruturar as dívidas do clube. O torcedor do Cruzeiro tem que entender que aquele Cruzeiro, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, aquele Cruzeiro forte, hoje esse time não existe, né? Hoje o Cruzeiro entra no Brasileirão, o torcedor do Cruzeiro vai ficar bravo agora comigo, mas eu vou ter que falar. Pra não cair, pra se manter. Se o Cruzeiro ficar na primeira divisão esse ano, é um baita lucro. É um baita de um lucro, porque o Cruzeiro, é isso que a Thaís falou, tá se reestruturando, tá trazendo gente nova, o Ronaldo chegou, injetou uma grana ali, então acho que é um pouco injusta essas críticas. Mas vamos falar o fenômeno do negócio, né? Pegou o Cruzeiro por 350 milhões lá, milhões de dólares, de reais, e já vendeu por 120 mil para um ajudante que vai chegar, um patrocinador, dar aquela força para o Cruzeiro. É um bom negociante. Tomara que para isso ele sane as dívidas do Cruzeiro e consiga negociar depois grandes nomes do futebol, reestruturando a equipe do Cruzeiro. Perfeito. Meio-dia e 51 é o Brahma na Rede ao vivo. Daqui a pouquinho o Ricardo Noguchi está por aqui. Noguchi que entrou aqui no estúdio durante a música. Noguchi vem aqui, deixa as coisas dele, tipo assim, tô na área, daqui a pouco é minha vez, tô chegando, é a tecnologia japonesa aqui no nosso rádio. E o Noguchi, ele tá bravo, porque eu fiquei falando durante toda a semana que eu ia contar qual é o time do Noguchi, e não contei. O time do Noguchi, na verdade, é o time que ontem foi eliminado. Vamos falar dele rapidinho aqui, ó. Libertadores. Ricardo Noguchi, que pra quem não sabe é um grande torcedor do Fortaleza, Thaís. Você sabia dessa? Não sabia. Tá vendo? Onde, gente? Perdeu pro Cerro Porteño. Assim, foi eliminado, chegou a fazer um belo gol lá, né? O Guilherme fez o gol, mas assim, não deu pro Fortaleza. A equipe está fora da próxima fase da Libertadores, mas por lá o Vojvoda tem, digamos assim, crédito na praça, né? Essa eliminação aí não custou nem caro para ele, não. Vai fazer um bom trabalho ao longo dessa temporada. Ele que é um dos mais longevos no futebol brasileiro nesse momento, o técnico João Paulo Vojvoda. Ele que foi sondado por Santos, por outras equipes, né? No começo da temporada, resolveu bancar, ficar no Fortaleza. Não abandonou o projeto. Fortaleza que tá fora da fase de grupos, o Brasil perde, então, um representante aí na Copa Libertadores, nessa fase de grupos, foi eliminado. O Cerro Porteño com dois jogadores muito conhecidos do aqui. Do futebol goiano, inclusive. Do futebol goiano, vai lá, Thaís. O goleiro Jean, né? E a gente tem lá também o atacante, o Diego Churin. Dois passaram aqui no futebol, no Atlético Goianiense. É isso aí, ambos hoje no Cerro Porteño, time que eliminou o Fortaleza. Então, Cerro Porteño está na fase de grupos da Libertadores. E pro Fortaleza, o time do Nogoi, por isso que ele chegou com essa cara feia aqui. Ele sempre chega de cara feia, mas hoje ele chegou mais por conta disso. Calma, Noguchi, não fica assim não, Noguchi. Ô, Thaís, dá tempo ainda, meio-dia e 53. Bora lá, rapidinho. Vamos falar da Champions League, a Liga dos Campeões da Europa. Você gosta de ver Champions League, Thaís? Gosto demais. Por exemplo, você tá de bobeira lá na sua casa, sem fazer nada. Assisto. Você assiste? Ontem, inclusive, assisti a Europa League. Depois a gente vai falar do golaço, o gol mais bonito. Vale Puskas aquele gol, na minha opinião. Daqui a pouco a gente comenta rapidinho, porque a UEFA definiu hoje os confrontos das quartas de final da Champions League. Vamos a eles, então. Bora, então. Vai lá. Deixa eu ver aqui, Real Madrid vai encarar o Chelsea, o Benfica, o Internacional de Milão, o Manchester City, o Bayern de Munique e o Milan joga contra o Napoli, o clássico italiano dessa Liga dos Campeões. Muito legal, então vamos lá, recapitulando, Real Madrid contra Chelsea, Benfica contra Inter de Milão, o Manchester City, que do poderoso Guardiola, do Haaland, vai pegar o Bayern de Munique, é pra mim o jogo mais legal dessas quartas, e o Milan jogando contra o Napoli no clássico italiano. Ou seja, a gente já tem um italiano aí garantindo nas semis. Quem vencer esse clássico italiano entre Milan e Napoli, confronto inédito aí na Liga dos Campeões, vai encarar na semifinal o time que passar entre Benfica e Inter de Milão. E do outro lado, Manchester City ou Bayern de Munique terão pela frente quem ganhar entre Real Madrid e Chelsea. Esse é o caminho aí desenhado. Ah, é? já saiu todo o caminho assim? Isso, e o mandante na decisão sairá da segunda semifinal, que poderá envolver City, Bayern, Real Madrid ou Chelsea. E aí? Muito bem. Então, ó, a gente sabendo disso, ou Milan, ou Napoli, ou Benfica, ou Inter estarão na final da Liga dos Campeões, o que é uma surpresa. São times que não chegam há muito tempo. O Napoli, por exemplo, nunca disputou uma final de Champions League. Mas Real Madrid e Chelsea se enfrentaram já nas duas últimas edições da Champions. Na passada, o time espanhol levou a melhor nas quartas de final. E na outra, quem passou foi a equipe inglesa. Além disso, Inter de Milão e Benfica já decidiram também o título de campeão europeu na temporada lá atrás, 64-65. Sabia disso? Não sabia, não. E o Manchester City... Não é da minha época, eu sou novinho. E o Manchester City e o Bayern de Munique se enfrentaram outras 6 vezes já na Champions, mas todas em fase de grupos. A gente lembra aí, 2011, 13, 14. Cada um venceu 3 vezes. Já Milan e Napoli já duelaram 159 vezes em competições italianas, com 62 triunfos Rossoneri e 47 vitórias do time do sul da velha bota. Muito então bom, a gente tem aí esses confrontos desenhados aí para quem curte a Champions acompanhar. O Napoli que tá vivendo uma temporada de sonho, né? O time do Maradona, o time ganhou a última vez que ele foi campeão italiano, foi com o Maradona, e aí ele tá muito próximo de ser campeão italiano, tá com muitos pontos na frente da Inter, e aí tem tudo para ganhar esse campeonato italiano e também acabar indo um pouco mais longe nessa Liga dos Campeões da Europa. Real versus Chelsea, Benfica versus Inter, City versus Bayern de Munique e Milan versus Napoli. São esses os confrontos aí da Champions League, certo, Thaís? Certíssimo, meu amigo. Você falou que saiu hoje esse sorteio. Que hora que é esse sorteio, afinal de contas, que eu não sei? Esse sorteio que rolou aqui? Foi de manhã, foi hoje de manhã. Foi. Eu tava dormindo? Provavelmente. Ou não, né? Vai saber onde Davi estava. Vamos falar do golaço de ontem, que eu acho que vale Puskas. Vamos. A Liga da Europa ontem teve jogo das oitavas de final, né? Lá no estádio Emirates, em Londres, o Arsenal e o Sport duelaram. Placar de 1-1, a equipe portuguesa acabou levando a melhor na disputa de pênaltis, avançou aí para a próxima fase. Mas o que chamou atenção nesse jogo foi aquele famoso gol que o Pelé não fez. Pois é, que golaço. O gol do empate do Sport, que saiu aos 17 minutos do segundo tempo, golaço ali do Pedro Gonçalves, também conhecido como o Pote. Ele olhou, viu o goleiro adiantado, né? Após um erro na saída de bola, ele arriscou ali do círculo central, do finalzinho ali do círculo central, e encobriu o goleiro do Arsenal. Foi um golaço, todo mundo ficou de queixo caído, até quem tava lá no estádio flagraram assim a câmera, todo mundo assim, oh! Não, todo mundo começou a falar desse gol ontem à noite pra mim, falou, você viu? Você tava vendo ao vivo? Eu tava assistindo. Eu não assisti, eu tô fazendo mudança. Que eu entro no ar na TV logo depois da Liga da Europa, porque é a cultura que transmite, eu tô lá na TBC. E aí, Thaís, todo mundo começou a falar, eu tava fazendo mudança, coloquei no YouTube pra ver, um golaço. Golaço, surpreendeu demais e valeu demais a classificação pra equipe do Sport, então, se não fosse esse golaço aí do Pedro Gonçalves, não estaria agora. Isso aí, ó, antes da gente finalizar, Thaís. Fórmula 1. Fórmula 1 porque tem Fórmula 1, musiquinha do samba. Bom demais, tá maluco. Muito bem, olha, nesse final de semana tem Fórmula 1. Ixi, saí da página aqui. Tem Fórmula 1, tem Copa Truck, já que a gente tá falando de movimentação, isso, de velocidade. Tem os brutos na pista e tem também a Fórmula 1 que vai acontecer na Arábia Saudita. Arábia Saudita, segunda etapa desse Mundial de Fórmula 1 de 2023. Red Bull já dominou o primeiro treino. Verstappen, que é o bicampeão, atual bicampeão mundial, tem tudo pra levar esse tri, caso, lógico, a Red Bull se mantenha na frente das demais aí, tá bom? Lembrando que hoje acontecem os treinos livres, amanhã acontece o Qualify, a ordem de largada pro domingo, e aí domingo sim a corrida acontece lá na Arábia Saudita, esse circuito que foi mudado esse ano, Thaís, porque tinha uma curva lá que todo mundo bateu no ano passado, né? Deu uma raspadinha. E aí agora colocaram uma curva com acolchoamento. Posso falar dessa maneira? É, eles deixaram a curva mais fofinha. Fofinha, gracinha, carro, gente. É, pro carro bater e ficar ali fofinho. Trago curiosidades. Curiosidade. Eu vou fazer uma vinheta. Davi, curiosidades da Thaís. A gente estava falando da Copa Truck, inclusive a gente conversou com o Felipe Dirani aqui ao longo da semana. Sim, chegaram nossos ingressos? Ainda não. Ainda é. Anunciando chegar, aqui que no autódromo aqui de Goiânia esse fim de semana vai receber a Copa Truck, a NASCAR também. Vão ser corridas para o público ir lá assistir, ver os brutos na pista. Mas você sabe quem vai estar estreando no comando ali das grandes máquinas? Quem? Ator e piloto Caio Castro, você pira? Olha só, Caio Castro. Ele divide a vida profissional entre os estúdios de televisão e as pistas de corrida. Isso a gente já sabia, né? Sim. Porém, ele corria na Porsche Cup, mas esse ano ele foi convidado para participar da Copa Truck, pilotar um caminhão, e ele vai estar ali, ó, na equipe PIM Mercedes-Benz, que foi campeã na temporada de 2022, ao lado da Bia Figueiredo, do Roberval Andrade, do Rafael Abate, do Daniel Quelemi e do Jadson Zini. São os parceiros de equipe dele que vão tentar aí uma vitória no autódromo aqui de Goiânia neste domingo, que é o dia oficial da corrida dos caminhões. Maravilha, Thaís. Estouramos nosso horário, vamos embora? Bora! Vamos embora, então. Valeu, muito obrigado. Valeu, obrigada você que ouviu a gente, aguentou a gente até agora, né, Davi? É, isso aí. Valeu, muito obrigado você que acompanhou mais essa edição do Brahma na Rede. Na sequência, Ricardo Noguchi já está por ele aqui. Ele fala Noguchi, eu falo Noguchi. Vamos ver Noguchi. Qual que o Noguchi gosta mais. Responda, Noguchi. Você vai bater um martelo. É Noguchi ou Noguchi? Noguchi. Cadê? Qualquer um dos dois, tá bom? Qualquer um dos dois, tá bom, né? Thaís, a Thaís tá certa, viu? Noguchi. Falem mal, mas falem de mim, né, Noguchi? Ele puxa muito seu saco. Valeu, é isso aí, gente. Valeu. Um grande abraço. Segunda-feira tem mais Brahma na Rede, sempre ao meio-dia. Você gosta de futebol, avisa os amigos, participa sempre com a gente. Zap Brahma é o 98299-9590. Beijo venha, grande. Vem aí, Ricardo Noguchi. Noguchi. Noguchi. Noguchi. Noguchi. Você não lembra, não? Marília, essa música é bem gostosa, da balada, né, não? Maraína fica de santa, mas não sei, não. Tô olhando, viu? Diz que aguenta a bebida. Tomou duas seguidas, perna bambiou. Ainda não lembrou. Vou refrescar sua memória. Tentou agarrar o garçom, derrubou a caixa de som pra variar. Se queimou a largada. Tentou até ligar pro ex, pra sua sorte eu não deixei. Já tava tudo rodando, rodando. Pediu outra rodada. Amiga, cê tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa. Amiga, cê tava bebaça, tomou tudo, tomou fora. Só não tomou vergonha na cara. Amiga, cê tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa. Amiga, cê tava bebaça, tomou tequila. Tentou agarrar o garçom, derrubou a caixa de som pra varia, se queimou a largada. Tentou até ligar pro ex, pra sua sorte eu não deixei. Já tava tudo rodando, rodando. Pediu outra rodada. Amiga, cê tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa. Amiga, cê tava bebaça, tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara. Amiga, cê tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa. Amiga, cê tava bebaça, tomou tequila. Marília, eu fiz isso mesmo. Maiara, cê tava bebaça. Gente, eu não lembro. Mas foi bom, foi bom. Maiara, cê tava bebaça. Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara. Marília, cê tava bebaça. Subindo na mesa, virando garrafa. Cê tava bebaça. Tomou tequila. Tomou cerveja. Tomou tudo, tomou

sertanejo, 3:09. Muito prazer aqui, Ricardo Noguchi e a tecnologia japonesa no seu rádio. Muito prazer pra todo mundo que tá ligado com a gente. Quero convocar todo mundo, que eu quero ver a sua voz ao vivo aqui na programação pelo nosso zap aí no 8299-9590. Grande abraço pra todo mundo. Sextou, né? Quem fez, fez. Quem não fez, meu amigo, já foi. Bora pra uma música e a gente abre muito bem aqui a nossa tarde no Top Nejo com a nossa querida rainha Marília Mendonça. Leão, canta, Marília! Segura, Xamã! Que o sol da manhã te dissolva, seu vampiro de filmes pastelão. Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão. Sei que cê me entende bem, sempre foge quando namora.